Bem-vindos ao segundo episódio do Escudo do Mestre, o seu podcast de RPG, dicas de mestre e afins. Eu sou um dos seus anfitriões, o Guilherme. E eu sou o outro louco na mesa, o Vitor. E hoje nós vamos falar de alguns temas muito interessantes, mas o tema é surpresa até depois de 10 minutos de podcast. Então, daqui a pouco a gente fala do tema. Mas primeiro, as notícias da semana. Você sabe que o ouvinte que não estiver interessado em notícias vai acabar pulando para daqui a 10 minutos. Ah, mas a gente é democrático aqui. A opção dos ouvintes, da vontade dos ouvintes é a lei. Justo, justo. Então vamos lá. Notícias! Notícias. Então, hoje o que pegou atenção, e a gente resolveu falar um pouquinho sobre isso, foi um comentário no Twitter do Mr. Pop, que pra quem não sabe, é um dos autores do Old Dragon RPG e um dos caras mais importantes por trás da Redbox Editora, falando que eles já venderam mais de 300 miniaturas do Old Dragon e que eles vão lançar novos modelos e tudo mais. Pode parecer merchan, na verdade, mas não é, viu, gente? Quer dizer, é um pouco também que os caras merecem, mas a gente tá... Pegou esse tema. Mas é o que a gente quer falar, que a gente não tá ganhando nada pra isso. Todo mundo aqui é um merchan de coração. Exato, exato. Por enquanto. Por enquanto. Se você, então, Redbox, tá ouvindo e quiser patrocinar a gente, não se acanhe. Brincadeiras à parte. Por que isso chamou atenção? Primeiro porque não havia até muito pouco tempo atrás, não se havia como comprar miniaturas no Brasil, a não ser que fossem importadas. E isso era muito difícil, porque as miniaturas tinham um preço muito elevado, para quem lembra do D&D Miniatures, que era o pessoal mais comprava, tinha um preço muito elevado e era uma coisa importante para quem quer jogar D&D, especialmente a quarta edição. Então ficava muito difícil para quem não tinha um razoável dinheiro para gastar ou acesso a produtos importados, jogar com miniaturas do Brasil. Eu até posso falar que teve mesas minhas que o pessoal jogou com feijão em vez de miniatura. E o pessoal ainda deu uma customizada no feijão. O guerreiro pegou o feijão assim, pintou com grafite de um lado, por isso que o feijão tava de plate. É que eu pariu, viu? A necessidade é a mãe da invenção mesmo. Pois é, a druida teve uma florzinha no feijão dela e tal. Então... Não, mas você sabe, se você me falasse um tempo atrás que ia ter uma loja pra vender... miniatura aqui no Brasil, miniaturas brasileiras, né, feitas aqui por um preço até acessível. Mas mesmo assim, miniaturas, eu ia falar pra você que isso, não sei, ia naufragar, sabe? Porque quem queria miniatura comprava fora, quem realmente precisava, e não ia ter saída aqui dentro do mercado. Sem falar que eu com certeza ia desconfiar da qualidade. Essas miniaturas de plástico, é assim, eu já tive experiência, nunca joguei, eu não gosto muito de usar miniaturas nos meus jogos. Mas eu tive a experiência, óbvio, né, de mexer, etc, manipular. A impressão que eu tinha para essas miniaturas de plástico, principalmente, é que elas quebravam muito fácil, todas, né. E uma coisa legal da Redbox é que, além de tudo, as miniaturas são de níquel, né, são de metal, níquel e chumbo, ou estanho e chumbo, não lembro. Ah, também não me lembro, mas é uma liga bem resistente. E eu nunca tive problema com miniatura quebrando, coisa assim, eu acho que elas eram até bem resistentezinhas, viu. Mas elas... O fato que a miniatura de plástico, ela tem lá suas desvantagens também, né? Ela é meio frágil, ela entorta, tem umas coisinhas assim. Eu tenho algumas miniaturas, eu uso nos meus jogos. Mas essas miniaturas, o que eu achei interessante dessas miniaturas, e porque eu acho que elas tiveram uma aceitação grande no nosso mercado, é que a qualidade é fantástica. A primeira, né? Exato. Elas não são randômicas, como era o padrão das miniaturas americanas. Não, isso é demais mesmo, que você compra um set fechado, né? Então ele tem o set de undead. Exato. Então vários tipos de mortos-vivos, o set de guerreiros, e por aí vai, né? Antigamente, na época do bom e velho D&D Minis, era um inferno, porque você comprava lá um pacotão que vinha com... 8, 10, eu não me lembro quanto eram, acho que eram 8. 8 minis que custavam 60, 70 reais na época. E vinha totalmente sortido. Então você tirava lá um devorador de mentes, um beholder, um goblin, um kobold. O que você precisava mesmo era de 5 orcs pro seu jogo da semana que vem. Ah, isso se você usava pra jogo, né? Pensando pra alguma coisa de jogo mesmo, de jogo de miniatura War Games. Era uma medida interessante, né? Vender aleatório. Ah, não, pra ganhar dinheiro é uma medida genial. O Wizard sabe fazer ganhar dinheiro muito bem. Como não, né? Ainda... Mas é sacanagem. Ah, é sacanagem. Até porque o público americano não se importa nada de, nossa, veio um kobold só, vou comprar mais 5 pra ter uns 5 kobolds. Então, pro público americano isso não é um problema. Pra nós brasileiros derrapados, se enche o saco. E o fato é que a Wizards, você falou de Wargame, mas pelo menos as miniaturas de D&D, elas eram usadas para jogar RPG. Tanto que a Wizards fez uma pesquisa, ela viu lá que mais de 75% das vendas deles eram para pessoas que não jogavam o D&D Minis, que era o jogo de board game deles, de miniaturas, que eles pararam com isso e começaram uma linha de miniaturas só para RPG. Uhum. Que também não deu certo, que eles cancelaram depois, eu não sei porquê. Mas enfim. Verdade. O Plastic Crack, né? O crack de plástico. Exato. Então as miniaturas que estão sendo vendidas no Brasil, elas não são aleatórias, você escolhe o que você quer comprar, elas são de metal, elas são muito bonitinhas. Eu não vou falar que elas têm a qualidade de design das miniaturas americanas, que elas não têm. Não vai ter a riqueza de detalhes que você tinha com as miniaturas americanas. Mas elas são muito boas ainda, assim. Não, eu vou falar que eu nunca tive vontade de comprar miniatura. Eu não uso em jogo, não pretendo usar. E eu não achava, nunca tive vontade de comprar miniatura. Nem de Star Wars, que eu adoro, nem quando tinha o Heroclix, sei lá, Marvel, DC, nada. Essas eu tive vontade de comprar. Para ter, assim, na estante, sabe, pequenininhas e tal. Eu achei ela tão bonitinha. Ela me lembrou, sabe, me deu aquele feeling daquelas miniaturinhas metálicas que vinham no Kinder Ovo. Um pouco. Me deu um feeling daquilo. E eu adorava aquelas miniaturinhas. Então, até hoje eu tenho várias daquelas. Então, isso já é impressionante. E é impressionante o sucesso que teve, né? Mais de 300. E o que também é importante falar que ela tem um preço muito bom. Acaba sendo R$5 pra miniatura. Só é R$25 o setzinho com 5 miniaturas. Então, tá um preço muito bom. É, e vendo agora, né, como você tava falando antes de começar a gravação, né, fala assim, parece pros ouvintes, mó sacanagem. Lembrando que a Jambô tinha falado com planos de lançar miniaturas de Tormenta. Também. Então, tá aí talvez uma tendência nova aparecendo, né. E eu acho isso incrível porque mostra a diversidade do mercado. Quando o mercado tá crescendo aqui no Brasil, você tem as editoras nacionais mandando miniaturas, cara. Sei lá, nem os meus sonhos mais loucos eu chegaria nisso. Concordo com você. Sem falar que não só miniaturas, mas eu diria que o mercado de props no Brasil tá ficando muito grande, tá ficando famoso. Props e auxílios, né? Tanto que agora você tem, a gente viu no RPGcon, você tem os mapas desenháveis, como o mapa da Red Dragon também, da Red Box, também que é o mapa do Old Dragon, que é muito legal, que você pode desenhar em cima, que é um grid de combate que faltava no Brasil. Eu tive que, por muitos anos, me virar com papel quadriculado, com, meu, mil coisas, mil ideias que eu tive ao decorrer da vida até eu poder importar um mapa da paz. Então, muito legal. Eu conheço uma galera que pegou um quadro, esses de você escrever, comprou um quadro desse de você escrever com pincel atômico, sabe, essas luzes brancas, e quadriculou e cortou com... passou um estilete. Caraca! Não, juro por Deus. Cortando assim certinho e fez tipo uma mesa de jogo. Ó, oh, bem legal isso aí. É legal. Mas, muito boa. Mas enfim, o fato é que agora tem isso é um custo acessível. Você tem o pessoal lá do RPG do Vikings que lançaram os tiles deles, que são muito legais, porque eles são como... eles parecem os Dungeon Tiles da Wizard, só que você pode desenhar em cima. Então, isso tá crescendo muito no Brasil. E tem um mercado para isso e é muito útil para mestres e jogadores. Mais para mestres, né? Mas é muito útil. E é muito bom ver esse mercado se desenvolvendo no Brasil. Outra coisa interessante que vale comentar rapidinho, aproveitando que a gente está falando disso, é que a Red Store começou a vender PDFs também no site deles. É talvez a primeira loja de PDFs do Brasil multi-editora. Porque lá você encontra desde PDF de Dragon, de Tormenta, da Secular também, tem lá o Busca Final, por exemplo. Tem muita coisa diferente e cada vez mais tem novas editoras que estão começando a lançar seus produtos em PDF por lá. O que é muito bacana, porque cada vez mais o PDF também se torna uma opção para o jogador de RPG, especialmente com a popularização dos notebooks e dos tablets. Ah, não, com certeza. Agora que você mencionou isso, eu não sei qual é a política deles, do Mr. Pop, etc., para aceitar material de outras editoras, mas eu não tinha pensado no potencial de você ter, às vezes, um projeto de um RPG, uma coisa que impressa seria cara demais ou é fora da sua realidade, e você consignar a venda de PDF pela Red Store. Exato. E aí abrindo mais um caminho, né? Um facilitador para outras empresas, para quem quiser publicar um jogo, às vezes. Fazer um modelo, às vezes, como o da Drive-Thru RPG, que você vê jogos de $1, 99 centavos. E são muito parabéns pela Red Store, pela Red Box, por fazer isso, que foi uma ideia muito boa. Foi uma ideia muito boa e tem muito potencial para popularizar o RPG nesse país. Maravilha. E por fim, para terminar as notícias de hoje, que eu acho que isso merece ser divulgado, é o crowdfunding do Violentina. Você chegou a ver isso? Não, não Ah, mesmo. Não, então. eu só vi assim, Violentina. Eu nem fui atrás ainda. Então eu vou Então eu não explicar sei nada, tô cru. rapidamente para nossos ouvintes o que que é. O Violentina, ele é um projeto de um RPG brasileiro. E ele, pelo que eu ouvi dizer, ele tem uma proposta de um RPG sem mestre, totalmente narrativo. Aliás, a gente vai falar sobre isso no tema de hoje, que é surpresa até os próximos 5 minutos. Mas ele é um RPG narrativo, em que a ideia é simular filmes como Pulp Fiction, como os filmes do Guy Ritchie, de certa forma. Mas a ideia é você simular filmes de violência gratuita e banhos de sangue. Mas ao mesmo tempo com aquele pé no chão. Então você é bem que o Bill, assim, pelo que eu vi falar, sabe? Você fazer aquele a luta contra, da noiva contra os Crazy 88, sabe? Sim, com certeza. Então o Violentina é mais por esse lado. Então aquele RPG de violência crua, dura e bem narrativo. Então, e é um projeto brasileiro. E por que que isso merece ser divulgado? A editora, que é a Secular, se não me engano, eles, para lançar esse projeto, eles estão fazendo um projeto de crowdfunding. O que é o crowdfunding? Eles falam com a comunidade RPGística, por blogs, por podcasts, como a gente, pedindo doações. O pessoal chega e fala: olha, vou contribuir com X reais para vocês conseguirem lançar o seu jogo. Quando o jogo for lançado, as pessoas, dependendo de quanto doaram, recebem alguma coisa, desde uma cópia do livro, cópia do PDF do livro, até uma edição de luxo, especial, cheia de frescuras, assinada, autografada pelo autor e coisas assim. E aí, se eles alcançarem um determinado valor, que se não me engano era 1.700 e poucos reais, eles vão fazer a primeira edição do Violentina impressa e publicar. Então, está pipocando aí pela blogosfera, o pessoal pedindo contribuições. E se não rolar, de eles alcançarem esse valor, eles não vão lançar o livro e nem vão, e vão devolver as contribuições de quem fez. Que legal, cara. Então é um projeto muito interessante também de para lançar RPGs diferentes, ideias diferentes, de repente que pessoas não teriam condições de publicar numa editora maior, de fazer. Eles têm um preview do Violentino, sei lá, um Tem sim. start, alguma coisa? Tem sim. Eles distribuíram na RPG Con, só que eles tinham 20 e poucas cópias e acabou rapidão. Eles não deixaram PDF para download? Então, no site do Violentina tem uma versão. É porque o Violentina, ele é open source, né, por assim dizer. Ele está aberto ao público da opinar, mexer, escrever e coisa e tal. Então, no site do Violentina tem uma versão das regras lá para baixar e para testar, uma versão beta, por assim dizer, mas tem lá. Então, quem quiser já pode dar uma olhada e ver como é que está ficando. Fica aí a dica para quem quiser contribuir. No site da Secular vocês podem achar mais informações e procurem por Violentina no Google, que vocês devem achar também. Legal, vou atrás. Pois é, bem, bem interessante. Então, agora vamos passar para o nosso tema secreto de hoje, que não será mais secreto em alguns momentos, que é. Sistema! Eu gostei Maldito dessa chance. podcaster, não consigo prever seus movimentos. A gente. Então, vamos lá. Sistemas Tá. de RPG. Pode parecer um tema simples até, ou muito complexo, mas a gente vai tentar abordar coisas que um mestre que precisa de ajuda, afinal de contas, o nosso objetivo aqui no escudo do mestre é ser um escudo para o mestre. Ah, então, e ajudar o mestre com seus problemas, crises e tudo mais. Nós damos bônus na CA do mestre. Nós damos bônus à CA do mestre, exato. Por isso que um jogador jogar um dado em você, se você escutou o escudo do mestre, ele vai misteriosamente errar. Muito boa. Bom, então, sistemas. A gente pensou em. Pode falar. Manda ver. Não, tudo bem. A gente pensou em começar falando um pouco da história dos sistemas, como é que o RPG se desenvolveu até hoje, fazer uma parada rápido, uma retrospectiva rápida dos sistemas de RPG desde o seu nascimento, lá nos anos 70, até hoje. O interessante é a gente ver como certas décadas trazem uma tendência dos jogos. Não sei, a mentalidade da época, conforme os jogos iam evoluindo, ou então um copiando o outro, eu não sei muito bem, acho que vários fatores influenciam para você ter esses sistemas que, de uma certa forma, são parecidos um com o outro, né? Então, a gente pode começar falando rapidinho só, que, bom, é aquele papo que quem conhece RPG há mais tempo vai falar, puta que pariu, lá vão eles falar, o RPG surgiu do Wargame. Muito verdade. É verdade, surgiu do Wargame. Pois é, e, cara, e essa é uma informação que, tudo bem, hoje com a internet, trouxe 100 mil blogs e tudo mais, é interessante, mas eu me lembro quando eu li uma vez numa Holly Avenger, na época que Holly Avenger tinha uma parte... Ela ficava entre as cartas e tal, que eles tinham matérias, falavam um pouco de RPG, coisa bem no comecinho. Tinha uma miscelânea, né, na época. Exato, exato. E eles falavam da história do RPG, do Gary Gygax e tudo mais, e aquilo pra mim foi fantástico. Então, se de repente tem algum ouvinte que não conhece, ou que quer relembrar, a gente vai fazer esse apanhado. Então, vamos começar agora pelo D&D, primeiro RPG, aquele que começou tudo. O D&D, né, ele surgiu do Wargame, né? A história, pra não se delongar muito, né, mas sem querer te cortar, Vitor. Ok. Fique à vontade. Mas entre. Não, imagina. É que a história clássica é aquela coisa, que o pessoal jogava um Wargame lá, você controlava centenas de soldados, estava tentando tomar um castelo, e o Gary Gygax, que foi o criador do RPG, o criador do D&D, o pai de tudo, e que inclusive vai ganhar uma estátua na cidade que ele morava, porque ele morreu já, né? Vai ganhar uma estátua na cidade que ele nasceu. Então, Gary Gygax, importante aí. Ele fez lá o castelo e estava impenetrável o castelo. Até que um dos amigos dele que jogava com ele falou assim, olha, e se eu pegar um destacamento pequeno de soldados, 1, 2, 3 soldados, e a gente tentar encontrar uma passagem secreta para dentro do castelo, através de umas montanhas, de umas cavernas ou coisa assim. O Gary Gygax não tinha pensado nisso, gostou da ideia e fez, e assim surgiu o primeiro RPG, quando o pessoal entrou lá com poucos personagens, o que era novo, para dentro da caverna. Posso fazer uma ponte rapidinho com o nosso episódio passado? Pode, pode. Olha só o Gary Gygax mestre aproveitando a ideia do jogador para fazer uma parada revolucionária. Toma na sua cara se você não acredita que isso funciona. Fato. O cara criou a porcaria do RPG por causa disso. Exato. Nossa, muito bom sua ponte, cara. Parabéns. Mas então, full circle agora, né? Full circle total. Mas a gente não vai entrar em detalhes na história do D&D. Basta dizer que o D&D surgiu do Wargaming e que ele tinha, devido a isso, diversas características do Wargaming. Eu acho que características que mantém até hoje. Talvez até mais hoje com a quarta edição, mas... Não, muito justo. Perfeito. Mas então, o que que o sistema... Bom, pode falar. Eu falei, não, esse caráter de luta, né, do jogo de combate, movimentação, etc. Esse lado mesmo, Wargaming, que agora voltou com tudo, né? Verdade. A gente podia fazer um podcast inteiro sobre a história do D&D, como ele se desenvolve e tal, mas não é o objetivo. Podcast aqui. Acho que é uns 3, assim, por edição. É verdade, né? Mas, enfim, o que acontece é que naquela época, o que que tinha um caráter em comum? O RPG de raiz, né? O RPG do começo. O D&D e os poucos outros que vieram no embalo do D&D. Tipo o Hero Quest, não, Hero Quest não, era Dragon Quest? Dungeon Quest? O Dragon Quest, ele foi uma simplificação do D&D, né? Isso já pensando no D&D primeira edição, né? D&Dzinho. Mas ele usava regras do D&D? Ele usava regras muito similares, ele usava os atributos do D&D, os bônus, etc. Só que eu acho que a regra de combate era ultra simplificada. Assim, ah, entendi. Tá? Mas enfim, qual que era a grande ideia desse período? O jogo, ele era... Ele tinha uma série de características do Wargaming. Quem fazia os jogos não eram designers profissionais de jogos, como você tem hoje na indústria de RPG americana. Eram pessoas que gostaram da ideia, o Gary Gygax, por exemplo, e que investiram e foram atrás. Então, eram ideias, era um jogo muito experimental naquela época ainda. Então, muitas coisas que hoje você tem por garantido nos jogos de RPG estavam nascendo naquela época. É até interessante citar, por exemplo, que no AD&D, ele tinha um parágrafo lá explicando que o seu personagem, ele, nas perícias que ele tinha, ele estudou essas perícias, ele sabia essas perícias porque em algum momento da vida dele ele aprendeu. E não que simplesmente ele sabia fazer, ponto final. Hoje em dia, isso, assim, até para quem não joga RPG, talvez por causa dos videogames e tudo mais, isso vai. As É pessoas falam. standard, né? Padrão. É padrão. Mas naquela época eu precisava explicar. E outra, Ah, cara. o... Bom, pode falar. é interessante. Eu acho que é o que você falou é uma tendência que aparece quando qualquer mídia nova surge. Se você pegar quadrinhos, por exemplo, o começo era isso, sabe? Quem fazia os primeiros quadrinhos ou tiras de jornal, comics, tu pensa assim, supers, né? Então, Marvel, essas coisas. Quem começava a criar isso eram jornalistas, eram caras que trabalhavam em outras coisas, que de repente viam essa mídia nova e vão atrás. A próxima geração que surge sempre são as pessoas que foram influenciadas, né, desde criança por essas novas ideias. São os primeiros caras que desde muito tempo pensam, ó, eu quero trabalhar com isso, eu quero ver, e aí vai se tornando, vai criando a complexidade, né? Ah, sim. Cinema, Tudo. todas as mídias, eu acho que traz. Pois é, muito bem dito. Então, só para marcar com uma característica importante daquela época, você tem que as regras não eram unificadas, então as regras iam muito pelo lado de o que que fazia sentido. Então, para acertar um ataque faz sentido que eu tenha que acertar uma Armor Class Zero, então você tinha lá o taco. Mas aí você tinha um outro teste para achar armadilha, que era em porcentagem. Aí você tinha um outro teste para escalar Subsistemas dentro de um sistema. subsistemas dentro dos sistemas e subsistemas que não mantinham uma uniformidade. Porque você tem em jogos modernos, Pathfinder, D&D e tudo mais, um monte de subsistemas, mas eles não têm uma uniformidade. A rolagem de dado é sempre a mesma, é sempre um D20 mais modificador com dificuldade. Você tem uma certa uniformidade, ainda que a estrutura do sistema mude um pouco. Naquela época, não. Cada coisa era uma coisa, tudo era pelo que fazia sentido. E então era bem bagunçado. E outra característica muito importante é o que se chamam de julgamentos e não regras. Eu acho que é a melhor tradução que a gente consegue fazer, né? Pro rulings, not rules. Rulos a todos. Mas fala aí. Que era o seguinte: como você não tinha regra para tudo, o sistema nem era pensado em ter uma regra para tudo. Por exemplo, o D&D foi ter perícia só na edição revisada do AD&D, que veio muitos anos depois. Então, você não tinha o conceito de o meu personagem tem uma característica mecânica na ficha dele para convencer outras pessoas, ou para subir paredes, ou pô, parede tinha, mas. Ou, enfim. Mau exemplo. Mau exemplo, mas esse tipo de coisa. Então o que que fazia? O jogador, ele contava para o mestre o que que ele queria fazer, porque era, como era um jogo de criatividade, um jogo de você contar história, você chegava para o mestre e falava: olha, eu vou convencer o guarda a me deixar passar e entrar na prisão. Ah, mestre, mas você vai falar o que pro guarda? O jogador chegava: olha, eu vou chegar pro guarda, eu vou contar pra ele que eu sou um servo do rei, eu vou mostrar aqui um documento falsificado que eu fiz, e ele tem que me deixar entrar, ou então eu vou dizer que eu sou um barão, e quem ele ousa me pedir a entrada de um barão, alguma coisa assim. E aí, se o mestre achasse que o que você falou era razoável, você entrava. Se achasse que não, você não entrava. Era 100% arbitrário a vontade do mestre, e o jogador tinha que se virar nos 30 para ter uma ideia. Isso tem lados Sim. bons e tem lados ruins. A regra de ouro ao extremo, A né? regra de ouro ao extremo, que inclusive é o que tenta ser resgatado hoje em dia pelo movimento old school e os retroclones, né? Opa. Um bom exemplo do Old Dragon brasileiro, que a gente Mas fala. calma que a gente já chega nessa tendência mais atual. Exato. Mas então basta saber que nessa época era isso, um sistema bem desconjuntado, e não que ele fosse ruim, não é isso, mas ele era feito pensando não numa mecânica de jogo, mas mais no que fazia sentido dentro de um sistema simples. Eu acho que é interessante você falar essa coisa do, ah, não que ele fosse ruim. Eu acho importante a gente tentar analisar sempre com a visão da época, né? Claro. Porque é aquela coisa, era uma tendência, era o começo, era o que tinha. Como é que a gente ia, assim, você vê que o RPG, ele dá passos, ele não dá saltos, né? Então, as pessoas na época não vinham com ideias como, sei lá, de jogos mais indies de hoje, né? Que a O gente que está você tinha acostumado no hoje em dia. começo do jogo era aquilo. Verdade. Então, sempre analisando. E pensar. Por exemplo, toda essa coisa do old school. A gente acabou de falar. Começo, aquilo era o jogo. Vai surgir uma época, né, principalmente acho que na década de 90, que isso vai ser visto como algo ruim, uma desvantagem, um jogo pobre até talvez. Exato. E hoje em dia está sendo resgatado. Então, para você ver como os valores são cíclicos, Com né? certeza. Sim. Talvez daqui a pouco já tenha um novo movimento descartando o old school. Então. Né, para a gente sempre tentar ficar aquelas. Não sei, por mais que eu não jogaria D&D hoje em dia, D&D 20. Essas coisas, né? Não, claro, tem que analisar com a mente da época, você falou muito bem. Então, vamos passar. Você falou de uniformidade de regras, como até estava comentando, essa coisa da década de 80, você ter muitos jogos com tabelas. Você acha que isso foi uma tentativa, uma primeira tentativa de uniformizar as regras? Também, eu acho que sim. Eu acho que também é uma herança do Wargaming, você tinha tabela para tudo. Uhum. Você pega até o Wargaming mais moderno, você vai ter tabela para um monte de coisa. Verdade. Então, pois é. Era um método que as pessoas tinham para simplificar, de certa maneira, o trabalho do mestre. Então, poxa, eu preciso de um tesouro, o que, que eu vou fazer? Ah, rola na tabela que você tem o seu tesouro. Isso tem problemas e tem vantagens também, como tudo, né? Mas é o que eu acho que sim, é uma maneira que começou a se unificar essas regras, é uma maneira que as pessoas começaram a padronizar as coisas, foi as tabelas para tudo. Ah, eu acabei de pensar uma outra coisa, uma outra tendência, uma outra característica, mas nesse tempo, nesse começo, você tinha uma aleatoriedade maior na hora de criar sua ficha, não é? Ah, tinha. Porque como, por exemplo, pegar os atributos e rolar dados. Isso que você falou é muito relevante, porque isso é importante mais pra frente. O fato é que o personagem não era importante nessa época. O importante era vencer o desafio. Então, o seu guerreirão lá de level 2, 3, ele não era importante. Quem era o seu guerreiro, da onde ele veio, por que ele luta, isso não era relevante. O importante era passar pelas salas na dungeon, derrotar os monstros e pegar os tesouros. Por consequência, a criação do personagem era muito rápida, muito simples, pouco customizável e muito direta. Você tinha lá, rola seus atributos, você tem alguns que são importantes para determinadas classes e acabou. E você não tinha todo esse trabalho, porque como era um jogo muito letal também, o seu personagem não ia sobreviver trocentos mil lives, era quase impossível. Você ia trocar de personagem com muita frequência. Então, o importante não era o personagem, o importante era vencer os desafios. Isso que é uma característica também um pouco do Wargaming, e que depois isso vai mudar mais pra frente. Agora vamos passar pro próximo período? Sim, sim, sim, nada a ver. Então, eu diria que depois disso você tem o final dos anos 90, dos anos 80 ou começo dos anos 90, em que o RPG ele começa a ganhar uma cara mais única e começa a atacar uma série de coisas que eram vistas como problemas. Por exemplo, a arbitrariedade absoluta do mestre. Que aí você vai ter coisas como as perícias no AD&D Revised. As proficiências, né? As proficiências, exato. Que era uma maneira mecânica de resolver esses conflitos. O fato é que quanto mais regra você tem para um determinado jogo, é sempre uma balança. Quanto mais regras você tem, menos poder tem o mestre, mais poder tem a regra. Você retira o poder do mestre e passa o poder para a regra. Então é aquela coisa. Interessante. É aquela coisa. Por mais que o mestre possa ter uma regra ou outra, o jogador ele tem o direito, ele tem a capacidade de chegar e falar: olha, mestre, isso não funciona assim. A regra é clara. A regra diz que é de tal jeito. Então, na hora que o cara vai convencer o mesmo guarda para entrar na dungeon, ele vai lá e fala: olha, eu vou convencer o personagem a entrar na dungeon. Na hora que você vai falar para ele: ah, eu vou falar que eu sou filho do nobre e que eu sou filho de um barão e quem é ele para não deixar entrar. O mestre chega e fala: ah, mas isso não vai convencer um guarda. O jogador pega, vamos ver, pega um D20, rola lá com a sua perícia de convencer guardas, e se ele rolar bem, o guarda é convencido, independente da vontade do mestre. Uhum. Pelo menos é dessa forma que o jogo foi pensado, para retirar um pouco a arbitrariedade do jogo e passar um pouco para a regra. Nesse ponto você também tem a unificação de diversos subsistemas, por exemplo, jogos como GURPS. Nossa. Pois é, tudo bem que ele vem um pouquinho depois, mas jogos como GURPS... Não, a gente já tá entrando, cara. Já estamos mais ou menos nessa época. É, a primeira edição de GURPS é do final da década de 80, né? Isso é verdade. E eles chegaram e falam: vamos fazer, em vez de fazer o... vamos acabar com os rulings. O ruling é o caramba. Vamos acabar com os julgamentos. A gente vai ter as regras. E aí ele tenta estruturar a realidade num sistema matemático de regras. Tudo bem que isso é a proposta do GURPS. GURPS é mais real que a própria realidade, né, cara? É por aí. Verdade seja dito. Então, nesses tipos de sistema, o que você tem, pelo menos de acordo com a minha visão, é essa tentativa de você deixar tudo simétrico dentro de um sistema de regras coeso, completo e autocontido. E vários RPGs da época, o Rolemaster, por exemplo, lembra do Rolemaster? Lembro. Nossa senhora. O pessoal fala que GURPS é complicado, nunca jogou Rolemaster. Mas, enfim. Você tinha o Rolemaster, você tinha vários outros RPGs que começaram a surgir que porque eles vêm com essa filosofia de mecânicas, de regras extremamente complexas para resolver todos os problemas possíveis do jogo e tirar o poder do mestre, acabar com essa coisa do uso da regra de ouro indiscriminado e passar para os jogadores. Então é um período em que o RPG ele se consolida enquanto jogo típico, exclusivo, diferente de outras mídias que você tem por aí, e que você tem essa questão de que as regras tornam um foco da coisa. Eu acho que com segurança dá pra dizer que os jogos desse período eram todos muito crunchy, não tinha de regra. Battletech RPG, o próprio GURPS, e todas as suas variações. O Shadowrun. Shadowrun, eu ia citar. Quem já tentou jogar Shadowrun? Se você tiver a oportunidade de folhear um livro de Shadowrun antigo, segunda edição, né? É impossível jogar. É impossível jogar aquilo hoje em dia. O Cyberpunk 2020. Cyberpunk 2020. Eu acho o jogo delicioso, mas mesmo assim, cheio de regras. Não, ótimos cenários, regras. Eu já ia falar, regras defasadas, né? Justo. Oito. Mas acho que seria melhor, regras que não entram no meu gosto. Pode ser, pode ser. Então, esse período foi marcado por isso. E aí veio a primeira grande revolução, que foi Vampiro a Máscara. Putz, Vampiro a Máscara. Aí é uma relação de amor e ódio, cara. Esse negócio, mas foi uma febre. Foi uma febre que eu acho que, assim, não vou rever isso, como, sabe, dentro do RPG. Eu acho que é um tipo de fenômeno que não se repete. Vampiro a Máscara foi, sei lá, eu acho que o motivo por qual 6 a cada 10 jogadores que começaram a jogar na época começaram a jogar. Também acho. Ele era um jogo... Eu ainda acho que 6 foi, falou baixo. Todo mundo que jogou na época jogou Vampiro a Máscara. Com certeza. De uma maneira ou de outra, né? Tipo, mestrando, jogando mesmo, etc. Mas todo mundo teve um contato com Vampiro a Máscara. Ah, com certeza. No Brasil... O Brasil chegou a ser o RPG mais jogado, né? De longe, de longe. E numa época em que, diferente de hoje, os encontros internacionais de RPG batiam 10, 12 mil pessoas. Sim, nossa. E eu acho que foi também um grande... Ele atraiu muita gente pro hobby, né? Mulheres. Também. Eu não sei, eu acho que eu sempre fui um pouco atípico. Porque não, não, mas isso eu acho que é uma característica do Brasil. Esse negócio de que mulher não joga RPG é muita coisa de americano. No Brasil, até porque o geek brasileiro e o geek americano é muito diferente. Não, totalmente, mas não sei. Às vezes eu tô falando isso e quem tá me ouvindo fala, ah, não, comigo não é assim. Mas. Então, por isso que eu falei que realmente é uma experiência pessoal, não sei se repete. Mas foi com você também, né? Sempre teve mulheres independente do sistema, independente do que jogasse. Ou a gente deu sorte, sei lá. Pode ser. Mas o fato é que até a minha mulher aqui é altamente RPGista, né? Então, fome de sorte. Mas... então, mas por que? Agora a gente falou do vampiro, mas por que que o vampiro causou esse impacto todo? O que que você acha, Vitor? Olha só, eu resumiria, você falou em dar o foco às regras, tirar o foco do mestre, etc. Pensando por esse caminho, talvez fosse, não uma revolução, mas uma evolução do tema, sabe? Você pegou, antes você tirou o poder do mestre, deu para os jogadores em matéria de regra, e agora você dá o foco da própria história para os jogadores. Sim, eu acho que essa é a grande sacada. Não é nem sempre a história que é o mais importante, mas é o seu personagem, o seu trama. Poxa, é um jogo que era vendido como horror pessoal. E jogado como as aventuras do time de X-Men Vampiros. X-Men Vampiros, os Power Rangers das Trevas. Pois é. Mas enfim, o fato é que o vampiro ele trouxe esse clima de foco no jogador, de o seu personagem, é aquela coisa, em comparação ao guerreiro lá antigo que você morria rapidão no D&D e no AD&D, e que o importante era vencer o desafio, passou a ser importante contar a história do seu personagem. Quem era o seu personagem? Por que ele fazia o que fazia? Não contar a história do seu personagem. Exato, exato. Isso é um foco bem interessante. As mecânicas eram, elas se diziam simples, né? Eu acho que elas foram uma primeira tentativa, até porque muita gente critica o Watch Wolf por causa disso, sabe? Eles eram um RPG que queriam fazer um drama pessoal, ser totalmente único e diferente do D&D, por exemplo, trazer uma proposta muito diferente do D&D, e ter atributos e ter coisas na sua ficha como força de vontade, como consciência, como convicção, coisas que Atributos, né? Um atributo refletindo a velocidade de raciocínio, Exato. a sua aparência. Se bem que você tinha o carisma, né? Mas isso dando um toque diferente. A Mas exato, sua manipulação. capacidade manipulativa. Eu posso falar que eu gosto de. Assim, eu não jogo mais, etc. Mas eu gosto demais dessa divisão de atributos do storyteller. Sempre gostei, sempre achei ela muito elegante. Ah, Você tem sim. três atributos refletindo físico, mental e social. Um é uma coisa mais ativa, uma coisa mais de reação. Eu sempre achei isso fantástico. Não, eu sempre achei que o storyteller e o telling depois, telling menos, mas o storyteller, ele é um dos melhores sistemas de RPG que eu já vi para você fazer e para você olhar para a ficha e me dizer quem é o seu personagem. Super instintivo, né? Você tem as bolinhas, que por mais que antes você tenha números, etc., mas eu não sei, é uma medida visual mais fácil, né? Você bate o olho na ficha, você vê que tem cinco bolinhas para força e você tem quatro. Você automaticamente já imagina que seu personagem é muito forte, etc. Então você precisa de parâmetros, né? Pois é. Força 18, mas 18 de quanto? Exato. Porém, o storytelling ele tinha um defeito, tudo bem. O storytelling tinha um defeito, tudo bem. Mas o vampiro veio e veio para revolucionar. Então ele foi toda essa explosão que a gente falou que foi, trouxe esse foco diferente. Por muito, até nos Estados Unidos ele foi um mega hit. E todo mundo falava: ah, quem joga D&D não sabe jogar RPG, RPG é jogo para interpretar, quem joga D&D só sabe dar porrada, não Quem quer. joga D&D é criança. Era muito, exato, era muita filosofia. Vampiro é um jogo elegante de adultos civilizados que vão se sentar em volta de uma mesa para contar uma história. Eu não sei se foi o vampiro que veio com isso ou não, mas ele veio o Live e uma série de outros. O live já existia, né? Assim, desde aquele. Aqui no Brasil não tem muito, mas essa coisa de feira medieval, Medieval. feira renascentista, eu acho que só foi uma coisa que foi adaptada. Mas Vampiro se destacou demais de live. Lives de vampiro rolam até hoje. Exato, são deliciosos de jogar. Mas, bom, vamos passar um pouquinho agora, porque senão a gente vai ficar só falando do histórico, né? Aí, você, depois da Era Vampiro, você teve a revitalização do D&D e a chamada Era D20. O Um Sistema para Todos Dominar. The One System to Rule Them All. Em que a Wizards of the Coast, que comprou a TSR, que é quem tinha o antigo D&D, chegou e falou: você nunca terá. E com a seguinte frase: você nunca terá que aprender outro sistema, dominou o mercado de RPG. Foi a coisa do o surgimento de um jogo. Não é open source, né? Mas tem a licença para vocês. Perdão, é open source? Open Game License, que eles chamam. É open game license, né? Mas funciona como código aberto, né? Você Exato. pode modificar, etc. Mas então eu acho que ele trouxe. Eu não sei se isso existia antes, ou Que eu se algum saiba, não. jogo teve isso antes. Não, já existiam outras formas de mídia, de Não, entretenimento, né? mas dentro do RPG Não. era eles, Isso. né, que começaram. E eu acho que, primeiro, isso é uma característica importante que a gente vai ter, e foi uma coisa que surgiu como empresa grande. Foi uma empresa indie que resolveu soltar um livro e falar: o nosso sistema vocês todos podem usar. Mas foi uma empresa grande que tomou esse lado. E você tem a ideia disso mesmo, sabe? Ah, nossa, mas eu quero jogar vários jogos diferentes. Eu tenho que aprender todo um sistema de regras novo? E agora não, né? Você tem um conjunto de regras que, por mais que ele se altere um pouco de um jogo para o outro, a base, a estrutura está lá. Você não vai precisar reler, por exemplo, o que os atributos fazem, né? Exato. Ou como, às vezes, como ataca. Exato. Então o D20 ele veio com essa proposta, ele revitalizou o D&D, jogou o D&D de volta como o RPG mais jogado do mundo. Ele unificou todas as quase todo mundo de empresas americanas, inclusive a própria White Wolf, lançou coisas para o sistema D20. Foi aquela coisa, né? A onda D20 que você tem de tudo do lixo ao luxo, né? Com certeza você teve Tem livros. coisas horríveis Você e tem. pérolas, até Sim, hoje. com certeza. E aí veio o D20 com toda essa força, né? E o D20, ele já tinha uma proposta, já foi feito por pessoas que sabiam fazer design de jogo mesmo. Já era um RPG mais profissional, já deu a cara profissional ao jogo. Então você já tinha estatístico trabalhando por trás do jogo. Tudo bem que até desde o grande você tinha, mas como um foco, você tinha estatística. Agora, quem fazia, quem revitalizou as regras foi o pessoal da Wizards of the Coast, né? Então é a galera que, poxa, fazia tem Magic aí nas costas há quanto tempo, né? Se alguém manja de regras ou coisas assim, provavelmente são eles. E aí eles trouxeram tudo um foco diferente, né? Porque era D&D, mas o foco estava também no seu personagem, você ia contar sua história por trocentos mil níveis, e tinha esse... Ele juntou muitas coisas que vieram antes e fez um sistema que era realmente muito bom, é muito bom até hoje, e que tem seu foco no combate e tudo mais, mas que veio aí e dominou muito. Então você teve todo tipo de jogo lançado para D20, desde jogos de terror psicológico com Cthulhu D20... Nossa, D20... Até jogos de super-herói, como Mutantes Malfeitores, por exemplo. Então você ter... É engraçado ver assim, como você tem jogos que alteravam muito pouco, né? Aproveitando essa coisa da licença aberta, que eu acho que o D20 com certeza é um jogo que, apesar de hoje em dia você ter vários lançamentos em licença aberta, o D20 foi com certeza o jogo que, pelo número de pessoas que se aproveitaram da licença, o tempo que ficou, é o jogo que mais experimentou em cima disso, né? O pessoal mexeu. Então você tem jogos que eram basicamente as regras de D&D fechadinhas, até Mutantes e Malfeitores, que o cara arregaçou o sistema e construiu tudo do zero. Foi revolucionário em diversos aspectos. Mas seguindo aqui com a história, pra gente não se delongar, mas você já se delongou demais. Mas eu não sei, eu tô curtindo. Então. Tudo bem. Então, eu faço esse podcast pra mim mesmo, não faço pra mais ninguém. Não é como se alguém fosse ouvir, né? Não é como se alguém fosse ouvir. Muito bem. Mas enfim, depois da era D20, que teve essa unificação e tudo mais, aí você teve muita gente que não ficou satisfeita com a era D20, com essa unificação dos sistemas. Teve a criação do The Forge, por exemplo, que é um fórum de discussão para criação de RPGs, em que pessoas com filosofias totalmente diferentes, revolucionárias, trouxeram para o RPG. E é um período que eu gosto de chamar de a morte das vacas sagradas. Você tinha coisas que acompanhavam o RPG desde o seu começo: atributos, a existência de um mestre, o foco do jogo, não o foco ser no combate, mas você ter um sistema totalmente complexo de combate. Até o Vampiro, que era um jogo que ele tinha a proposta de eu sou um interpretativo e tal, ele tinha regras complicadíssimas de combate, detalhadíssimas e tudo mais. Então, e isso era atribuído como sendo certo para o RPG. Até que chegou uma nova galera e falou, não é bem por aí que as coisas precisam ser, existem outras opções. E começaram a surgir os RPGs que hoje são popularmente chamados como indies, que mataram um monte de coisa. Então tem RPG sem mestre, tem RPG sem combate, tem RPG que você resolve ações, não é por, tipo, é por ação. Você rola o dado para tentar atacar, para tentar ficar lá o muro. Você rola o dado para resolver a cena inteira. Ou nem rola o dado. Se você ou nem joga com dado. Ou nem joga um dado. Se você conseguir, se você tiver êxito na maneira, você vira o mestre por uma rodada. Exato. Ou então vieram com essas coisas e mataram as vacas sagradas do RPG. E mostraram que existiam outras formas para se jogar. Alguns desses jogos são muito populares, outros nem tanto. Mas o fato é que, por que eles começaram a ter espaço? Porque o D20 morreu. O único um sistema para todos dominar morreu na sua forma como conhecíamos com o lançamento do D&D 4ª edição. Quando a Wizards of the Coast chegou e falou, vamos parar com a putaria? E a nova edição de D&D é só nossa de novo. Não vai ter mais essa licença aberta tão arreganhada. Tão aberta, né? Exato. E a gente vai fazer um sistema diferente. E o D&D 4ª edição, como bem sabemos, foi recebido com opiniões mistas. E quando... Pode dizer que ele se diferenciou como jogo, né? O D&D 4ª edição, ele trouxe uma coisa que não tinha muito no mercado, que é uma volta, olha, volta às origens, né? Uma coisa wargame, estratégica, tabuleiro, peças, movimentação, e que é uma coisa que não tinha mesmo, né? Não sei, não lembro de um concorrente. Provavelmente existia, tô falando besteira, sei lá, mas eu acho que ele trouxe isso e ele se diferenciou para pegar uma parte do mercado para ele, né? E pegou muito bem. Pegou muito bem. O jogo de combate tático, ele evoluiu a parte do combate do RPG ao seu ápice, eu diria. Então, videogame de papel, né? Videogame de papel. Ele pega um pouco... Não, assim, com certeza. Eu falei videogame de papel, agora os amantes de 4ª edição já estão desligando o podcast, tacando fogo. É, mas assim, como é inegável que teve algumas coisas que ele pegou aproveitando aí os MMORPGs, e justamente às vezes pra pegar essa galerinha, trazer do computador pra mesa, né? Então. Mas eu diria que o sucesso disso foi discutível. Mas a gente vai falar disso depois num algum outro podcast sobre o gigante D&D, que é bom ver. Notícias recentes dizem, o presidente da Paizo, ele anunciou numa entrevista na Origins, que ele tem fontes seguras de que o Pathfinder RPG vende mais livros hoje do que D&D, o que era impensável até pouco tempo atrás. Se ele falou a verdade, isso demonstra coisas interessantes para serem discutidas no podcast futuro. É, reflitam aí, ouvintes. Pois é. Mas esse foi nosso histórico. A gente vai agora... Ele foi importante os ouvintes saberem disso, porque ele vai ser importante para explicar algumas das coisas que a gente vai... Então a gente vai começar a falar um pouco agora de sistemas de RPG para cada pessoa e como usá-los. Como encarar um sistema de RPG, o que esperar de um sistema de RPG quando você entrar em contato com ele. Eu acho que, peraí, antes disso... A gente podia dar uma passadinha na rápida, assim, mas só para fechar esse assunto que a gente deu, do sistema importa versus sistema não importa. Ah, claro. Né? Porque, só para deixar esse assunto fechado, eu não sei a opinião dos ouvintes, né? Eu acho que isso é uma coisa que você... A opinião é uma coisa que você pode ir mudando, o que eu penso hoje não é o que eu pensei ontem. Mas eu acho que tem muito essa coisa do sistema importa ou sistema não importa, né? É uma coisa meio 8800. As pessoas que acham que o sistema não importa, o sistema não vai influenciar. Eu posso jogar qualquer coisa com qualquer sistema. Mais ainda, o sistema não influi na minha interpretação, por exemplo. O sistema é uma coisa, minha interpretação é outra. E por aí vai. E uma outra galera que fala que não, que o sistema importa. Não, isso não quer dizer que um sistema é melhor que o outro, não. Mas que tem um sistema que é o que você mais gosta, e dependendo do que você vai querer jogar, aquele sistema vai se adequar mais ou menos. Muito bem dito. Isso tem que ser discutido, que é um assunto interessante. Eu acho que nós dois somos da opinião de que o sistema importa sim. Eu já fui do outro time. Eu já fui assim, no seguinte quesito. Eu não gostava de aprender sistemas novos de regras. Nunca gostei, até hoje, pra falar a verdade, eu não gosto. E eu achava assim, eu tinha um sistema de regras. Eu joguei o sistema Daemon, ou Daemon, durante muitos anos da minha vida. Aliás, durante a maior parte da minha vida RPGística. Né? E eu simplesmente adaptava tudo pra esse sistema. Tudo, tudo. Qualquer coisa eu falava, não, o sistema de regras ele é funcional. Ele tem regra pra combate, tem regra pra perícias, etc. Eu tenho vontade de jogar uma aventura de terror, eu faço uma aventura em Daemon, sei lá, menos pontos. Se eu tenho vontade de jogar uma coisa de fantasia, eu faço também, do mesmo jeito. E eu acho que essa coisa, é importante marcar que é uma coisa que você ainda pode manter, sabe? Eu acho que adaptar é uma das muitas habilidades que o mestre deve cultivar. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Victor. Eu joguei muito com você, muito com o Daemon. O que foi que fez você mudar de ideia em relação ao sistema? A você chegar e falar, não é, o sistema importa, vale a pena saber de outros sistemas, estudar outros sistemas, vou deixar o Daemon lá no canto dele para mestrar o que eu acho que ele seja bom para. O que foi o turning point? Então, eu acho que eu jogava muito com o mesmo grupo de jogadores. Ninguém nunca tinha questionado se aquele sistema era bom ou não. Ele funcionava. E quando eu expandi um pouco o grupo de jogadores, incluí você e o Kaká, vocês pela primeira vez começaram a me apontar coisas que o sistema tinha como ruim. Coisas do sistema que vocês não gostavam. Pela primeira vez eu falei assim, esse sistema não é bom para todo mundo. Né? Uhum. E eu acho que isso começou a me influenciar bastante. Também teve outras coisas, como por exemplo, foi uma época que eu realmente descobri que eu conseguia ler um livro em inglês. O primeiro livro em inglês que eu consegui ler foi Eberron. Uhum. E eu tinha muita vontade de jogar Eberron, mas eu não queria jogar em D&D terceira edição. Mas o fato... Então, tanto é que eu adaptei Daemon. Né? Fiz Eberron adaptando para Daemon. mas o fato é que eu comecei a ter mais contato. A língua deixou de ser uma barreira para mim. Então, tinha mais coisas que eu queria ler. E algumas dessas coisas traziam novas ideias. A partir de um certo momento, eu comecei a procurar um novo... A ideia inicial era assim, ok, Daemon não é tão bom. Eu vou procurar um novo sistema para ser o meu sistema genérico que eu vou usar para tudo na minha vida. E começou assim. Assim eu comecei a ler outros sistemas, atrás de um sistema genérico. Hoje, acho que isso foi realmente a mudança. E a partir do momento que eu fui lendo mais sistemas, e eu fui tomando gosto mais por regras, eu não gosto de coisa muito crunch assim nas regras, mas eu gosto de regras diferentes, né? Coisas que, nossa, eu nunca li isso, nunca vi um sistema de regras dessa maneira, desse jeito que ele é estruturado. Então acho que teve muito disso. Essa questão de sistema de regras importa ou não importa, ela teve uma discussão muito interessante, aliás, que no The Forge, que a gente estava falando. Uhum. E até hoje você tem trocentas teorias de RPG. Eu descobri recentemente que tem uma escola polonesa de RPG, que é totalmente diferente e tudo mais. Meu Deus. Pois é. Um podcast do Tio Nitro falando disso, era muito bom. Mas o fato é que tem muitas pessoas que discutiram esse tema e chegaram a conclusões diferentes. Uma conclusão que eu gosto, apesar de isso já estar superado de certa maneira, é o chamado Big Model, que é o modelão. Modelão. Pois é. Que ele fala que ele divide o RPG em sistemas gameistas, narrativistas e simulacionistas. Eu vou dizer novamente para os meus ouvintes que já saibam disso. Isso já está superado, tem outras filosofias, outras ideias, tem muitas críticas ao Big Model e tudo mais. Mas o fato é que ele é bom para, se você não se apega, não se ater aos detalhes da explicação do cara que escreveu, que eu não me lembro mais o nome dele, isso é uma estrutura interessante porque ela de fato demonstra alguns elementos do RPG e vai dar pra gente exemplificar o que a gente quer falar aqui. Então o fato é, esses caras falavam que um sistema de RPG, ao ser projetado, ele tem um foco maior no gameismo, ou seja, no ato de jogar o jogo, na rolagem de dados, na mecânica, na recompensa diretamente sistêmica, na matemática, no ponto em que ela te dá alguma coisa, né? No pensamento estratégico enquanto jogo. Enquanto jogo. Exato. Aí você tem o narrativismo, que é a ideia do RPG, é um jogo de contar histórias, vamos focar no contar histórias. Então ele tem, é um jogo que ele teria mecânicas que propiciam contar histórias. E por fim, o simulacionismo, que é vamos tentar traduzir a realidade com regras de RPG. Uhum. Que ele teria, por seu foco ser isso, ele não teria um foco. O pensamento estratégico de combate, por exemplo, não é tão importante quanto saber se a sua espada é mais pesada que a do inimigo ou não, e quais são as implicações que isso causa para fazer um ataque. Sendo pouco importante saber se é mais útil usar uma espada mais leve ou mais pesada. Então, okay. Por exemplo. Então, não acaba aí. Você tem sistemas que misturam tudo isso, sistemas que ignoram tudo isso, mas isso é bom para ter uma base. Então, por que que, na nossa opinião, o sistema importa? Porque dependendo do tipo de jogo que você, mestre, quiser fazer, é necessário um auxílio mecânico diferente para alcançar o potencial máximo desse tipo de jogo. Eu não vou falar assim, é necessário, é estritamente necessário. Mas o fato é que alguns sistemas vão lhe ajudar a... Como você falou, tirar o máximo daquele jogo. Ou dar uma cara maior pro jogo, o feeling do jogo. Eu não sei como é que eu traduzo o feeling, né? Então, eu quero jogar um jogo de fantasia medieval épico. Épico. Eu quero sentir o epicness aqui na minha veia. A cara da safanão na cara de dragão pra ele pedir desculpas. Exato. E alguns sistemas vão traduzir isso de uma maneira impecável pra você. Você vai sentir o poder na sua mão se é isso que você quer. Né? E por mais que, enquanto outros com adaptação você consiga jogar, fato é que vão ter aqueles que... Eu não quero usar o termo joga melhor, é uma questão de opinião. Não acho. Nesse ponto eu vou ser polêmico aqui, mamilos. Sei, mamilos. Exato, momento mamilos do podcast. Muita gente fala nisso de que você tem sistemas melhores, sistemas piores, ou que você não, ou que não existe sistema bom, sistema ruim. Existem sistemas para gostos diferentes. Nesse aspecto, eu vou mamilosar aqui, eu vou polemizar. Eu vou dizer que não. Existem sistemas melhores e piores dentro de uma mesma proposta. Você quer... Eu vou usar o seguinte exemplo. Você exemplifique, por favor. Vou usar. Você quer mestrar medieval high fantasy? Eu quero dar safanão na cara do dragão, o dragão pede para sair. Você quer... Ou vou bater num deus, eu vou fazer alguma coisa assim? Muito bem. Você quer jogar isso como? Você quer jogar isso no combate? Você quer jogar isso na interpretação? Nesse tipo de jogo medieval fantástico do Safanu na Cara do Dragão, eu vou assumir que você queira fazer isso no, com um sistema mais combativo, em que o foco seja no combate, em que você sente o poder na mão do seu personagem, porque você soca uma montanha, ela cai, por exemplo. Certo. Muito bem. Eu vou pegar dois exemplos aqui. Três exemplos. D&D em níveis elevados, Mutantes e Malfeitores e Exalted. Tá. Todos esses jogos têm propostas semelhantes. O D&D em levels elevados, você faz exatamente isso. Você pega lá D&D em Epic Tier, ou D&D 4ª edição, por exemplo, no Tier Épico, você vai pro inferno de teleporte, mata uma ordem de demônios, teleporta de volta pro plano material, toma chá com o rei, manda seus exércitos fazerem alguma coisa, vai para um outro plano bater um papinho com um deus, pega o seu barco, navegador de dimensões, essas outras coisas, e volta pro seu castelo. Assim, D&D que tá falando não importa na edição, 3 ou 4? 3 ou 4, embora o 4, ele, o 3 em épico também, mas o 4 ele já tem isso no livro básico, né? Porque o 3, pra você chegar nesse nível de ignorância, você tem que pegar lá o Epic Level Handbook, por exemplo. Tá. Mas no 4 isso já tá escrito nas regras, sabe? Uhum. No D&D 4ª edição em level elevado, você já é um semideus mesmo, você tem lá demigod na sua ficha. Você é um Lich Arquimago que viaja pelos planos, você chega num nível de poder absurdamente elevado, em que você, pra você, é tranquilo você chegar e vou bater na cara de grandes lords demônios e tudo mais. E o sistema tem muitas críticas a isso, ao sistema quando ele chega nesse patamar de poder, mas o fato é que ele deixa um jogo com essas ignorâncias viável. O jogador, ele vai sentir o poder na mão dele, ele vai ter de fato esse poder, ele vai poder enfrentar um Tarrasque com todas as habilidades possíveis, ele vai poder se movimentar pelo mundo com todas as habilidades que isso teria, sabe, os seus teleportes, as suas coisas. Ele vai sentir o poder, e por mais que o combate, ele, de fato, ele fica muito longo, muito demorado, ele passa essa sensação de epicness para quem está jogando. Quem jogou D&D level alto, muito alto, pode saber isso, que passa uma sensação de epicness quando o seu inimigo ele consegue, por exemplo, que nem o Orcus, né, que não é nem tão forte assim, mas que ele consegue te matar, e se você não for ressuscitado em um turno, você vira undead e começa a lutar por ele, e assim ele mata o jogador com alguma facilidade, e a galera levanta dos mortos durante a batalha para continuar lutando, e tudo mais. Tudo bem, é uma batalha para você sentar e jogar aquela batalha o dia inteiro, mas é incrivelmente épico, e funciona. Ok, então você tem... Esse é um exemplo. Segundo exemplo, Mutantes e Malfeitores, que é um jogo de super-heróis, que também, se você jogar Mutantes e Malfeitores com um nível de poder elevado, você vai sentir que o seu personagem é super-poderoso mesmo. Você é cara que nem o Superman, que nem uma Lanterna Verde. Você faz o que esses caras fazem, você sente esse poder na mão. E o sistema, ele flui bem, assim como o D&D também flui. Ele flui bem na tentativa de passar esse super-poder pra você. Certo? Ok, ok. Aí você pega o Exalted. A proposta do Exalted, pra quem não conhece, é bem essa. É um jogo de supers com sistema storytelling, por assim dizer. Você é um deus renascido, o seu personagem, ele briga... É quase mais que um deus renascido. Você tem a spark, né, a chama divina ardendo no seu personagem. Você bate em deuses menores o tempo todo, em espíritos poderosíssimos. Você derruba reinos, exércitos. E pelo menos é isso que você deveria fazer. A proposta do jogo é essa. Mas o que acontece quando você vai jogar Exalted? O sistema de regras, ele é tão complicado, mas tão complicado, e não é uma complicação que adiciona ao feeling de Epicness. Não. É uma complicação. Ele é complicado porque ele tenta simular a realidade. Ele é simulacionista, se você quiser colocar assim. Ele tem regras para parto, para infecção de uma ferida, de um corte, esse tipo de coisa. Ele tem regras para parto. Eu desafio algum ouvinte a achar um sistema de regras que tem lá a rolagem que você rola para fazer um parto. Cavar buraco não é nada, né? Cavar buraco não é nada. E não é tipo você auxiliar uma mulher tendo parto. Tem isso, e você ser a mulher parindo também. Então, fica a dica, né? Então, ele tem regras pra tudo isso e tudo mais. O que acontece? O sistema, ele é tão pesado, no sistema de regras dele. Ele tenta simular a realidade com superpoderes. O problema é que a realidade não tem superpoderes, e que os superpoderes, eles não são legais quando você tenta torná-los realistas, por assim dizer. Não é? Existe uma grande diferença entre algo verossímil e algo realista. Certo. Então, por isso que eu acho que o Exalted, dentro da sua proposta de ser um sistema de super-heróis, de feel the epicness, de tenha o poder na mão, sinta-se um homem épico, ele falha. Porque você tenta simular você tenta fazer, eu sou um cara épico que vou bater num exército, num sistema em que usar um machado ou usar uma espada faz toda a diferença, porque o cara é que usa espadagem mais vezes. Porque o machado é mais pesado. Que o machado é mais pesado. Mas assim, Porém. você não acha que isso, assim, você tá pensando com. Não, não é uma questão de sistema, mas com certeza uma questão com base no seu gosto. E voltar. Porque assim, nós conhecemos, assim, Exalted foi uma linha muito vendida nos Estados Unidos. Teve quem jogou. E fez um relativo sucesso. Aliás, fez bastante sucesso na época. E até aqui no Brasil eu já tive contato com pessoas que jogaram Exalted por muito tempo. E amavam. Então você não acha realmente que volta para uma questão de gosto? Os três dão enfoques diferentes. E às vezes, sei lá, o cara que consegue filtrar Exalted ou que joga. Consegue usar o sistema de uma maneira, ou não se importa com as regras, usa todas, um grupo de pessoas que adoram regras. Mas você não acha que. Então, novamente, cai em gosto? Eu acho que, eu vou reiterar, eu acho que não. Eu vou te falar por Você acha quê. que o problema está inerente ao sistema? Eu acho. E eu vou dizer Certo. mais. Isso não significa que o sistema não pode agradar pessoas, que elas não possam gostar desse sistema. Mas isso significa sim que o sistema falha ao chegar na proposta que ele queria. Um bom exemplo. Por que Vampire? Quantas pessoas você conhece que jogaram Vampiro à Máscara como drama social? Na porra, ninguém, Quantas pessoas você conhece que jogaram Vampiro à Máscara como os Power Rangers das Trevas? né? Todos. Pois é. Por que as pessoas jogavam Vampiro à Máscara como Power Rangers das Trevas? E não como drama social? Por dois fatores, na minha opinião. Primeiro, porque o jogo é escrito de uma maneira. Você lê o livro, ele te passa o feeling de Power Rangers das Trevas, e não de artwork do livro. Você vê cara vampiro com katana, lutando com vampiro com pistola. Ah, sobretudo de Catana. Sobretudo de katana. Não faz o menor sentido, mas é muito legal. Então, o fato é que a arte do livro, o jeito que o livro é escrito, e aí, na minha opinião, o sistema que o livro traz não propicia isso. O sistema não tem lá regras interessantes para você fazer o seu drama pessoal. Tinha meia dúzia de coisa para a humanidade, não sei o que, que ninguém usava. Até porque se você tem uma humanidade mais baixa, era melhor. Enfim. Mecanicamente, o sistema falhava nesse aspecto, porém, ele tinha um monte de regras legais para usar suas disciplinas para bater nas outras pessoas. Então, o sistema. Não é que Vampiro não fosse legal de jogar e não tivesse um sistema legalzinho. O problema é que, para a proposta de horror pessoal, o sistema que ele trouxe era ruim. Então, não é que Exalted não tenha um sistema interessante para outros tipos de jogos, mas para a proposta de um homem superpoderoso capaz de vencer um exército, ele era ruim. Ele poderia ser interessante, as pessoas poderiam usar esses sistemas para. Eu não sei se alguém joga Exalted como Exalted deveria ser jogado, entendeu? Como está escrito no livro, você quer dizer, né? Exato, como a proposta do Exalted trazendo no livro. E nesse ponto eu acho que ele falha com o sistema. Não é que ele não, porque ele é pior do que um sistema que tem a sua proposta e atende a sua proposta diretamente. Então, é nesse sentido que eu digo que existem sistemas piores e melhores. O sistema ele vai chegar com uma proposta e ele vai ser capaz ou não de passar bem essa proposta para os seus jogadores. Certo. Eu acho que, bom, não sei. Eu ainda sou reticente em falar entre sistemas melhores e sistemas piores e não no gosto do jogador. Você deu o um exemplo de vampiro. Ah, eu acho interessante falar, até a gente já tinha comentado uma vez, que aquela coisa do RPG não dá saltos, né? E você tem o vampiro como um passo nessa coisa do foco mais no jogador, no drama, etc. Ele não é de maneira nenhuma um sistema que melhor faz isso. Mas se você comparar com o que tinha na época. Ele foi revolucionário. Hoje em dia, ele ficou defasado. Há sistemas que trabalham com isso melhor. Tanto é que eu tenho muitas reticências com a edição, com o storytelling, que talvez não, sei lá, reescrevesse as regras do zero e mudasse muita coisa. Também acho. Eu acho que, não sei, cara, eu ainda fico indeciso aí em matéria de sistemas melhores ou piores. Mas eu acho importante a gente indicar isso para o ouvinte, né? Dar essa visão nisso. Bom, fica aí para o ouvinte formar sua opinião. Depois nos diga quem você acha que está certo, quem não Ah, está não, com certo. certeza, né? O mais legal é isso. Eu não estou certo, você não está certo, né? Mas são opiniões diferentes, exato. Então, partindo, então, tanto por isso quanto por outros motivos, acho que a gente já pode. Acho que a gente pode parar e encerrar o assunto, se o sistema importa ou não importa? Ah, não, podemos conceder, já podemos. A gente tinha falado do Big Model, aí voltamos para o sistema importa ou não importa. Verdade. Mas Mas então. vamos aí, a gente estava no Big Model. Então, o fato é, pois é. Então, o fato é que eu acho que tem sistemas que são melhores ou piores para determinados temas e para determinados aspectos. E se você não quiser usar melhores ou piores, mas que propiciam e ajudam num determinado tipo de jogo, numa determinada estrutura narrativa e fluência de jogo. Eu vou exemplificar aqui, posso? Dá vontade. Se você joga Call of Cthulhu D20, o tipo de jogo que você vai ter é totalmente diferente de você jogar Call of Cthulhu sistemão da Chaosium lá, ou você jogar Call of Cthulhu com rastro de Cthulhu. Não é, todos eles têm a mesma proposta de ser um RPG de terror. Ah, que também vai ser bem diferente de jogar Cthulhu com Savage Worlds, por exemplo. Você diz assim: pego a mesma aventura. A mesma aventura. Eu vou rodar ela com o Cthulhu do Basic Roleplay, da Chaosium. Eu vou rodar ele com o Cthulhu D20, com o Cthulhu Savage Worlds e com o rastro de Cthulhu. Isso. E aí você fala, qual deles vai ter o feeling, sei lá, melhor? Não vou dizer melhor, mas eu vou dizer que você jogar a mesma aventura com esses sistemas diferentes, você vai ter jogos muito diferentes. Ah, não, isso eu concordo com certeza. É o meu ponto, assim. Então, vai ser uma... Não vai ser a mesma aventura. Não vai ser a mesma aventura. Por mais que você tente fazer, assim, vou fazer a aventura milimetricamente igual. É, os mesmos personagens, os mesmos jogadores, nas mesmas situações, se é que isso é possível, isso não é possível, mas enfim. Exato. As mesmas... Mas com certeza você vai ter totalmente um enfoque diferente, né? Um bom exemplo, que eu vou usar agora também, que eu estou usando num jogo atual meu. O meu grupo, ele gosta muito de RPG pulp, sabe? Ele gosta da ação pulp num RPG, sabe? Rápida, veloz e tudo mais. Então eles gostaram de D&D por muito tempo. E hoje, mas aí eu peguei o Savage Worlds e eles estão gostando muito do Savage Worlds por esse seu lado pulp, né? E nossa, esse mesmo grupo gosta muito de Tormenta. Então eu estou mestrando Tormenta em Savage Worlds. Fiz uma adaptação. A questão é, se eu estivesse jogando essa mesma aventura de Tormenta no sistema do Tormenta RPG, ia ser uma coisa totalmente diferente do que está sendo com o Savage Worlds. Concordo. Um bom exemplo, isso é um... Você vai falar, ah, mas depende do jogo, não depende do jogo. Mais ou menos. Veja essa situação. No último jogo... Os jogadores, eles foram enfrentar um regimento de 10 minotauros do exército de Tauron, né, de Tapista, não sei falar. Eu tenho discussões infinitas se é Tapista ou Tapista. Pra mim sempre foi Tapista. Então vamos ficar com Tapista. É isso que é aquela coisa de ler nomes no RPG, né? Eu chamei o clã lá dos vampiros, de os que moldavam a carne, de Simize a minha vida inteira. Qual que é certa? Até que eu vi num jogo de RPG americano, eles falando, e é Timitze. Timitze? Uhum. Cara, pra mim sempre foi Timitze. Eu falei a minha vida inteira Bruhá. E não é Bruhá? De acordo com o jogo de videogame do negócio que eles falavam, então, é Brujá. Brujá. É Brujá? Eles falam Brujá. Meu Deus. Eu falo que são as diferenças dos dialetos. O meu inglês nórdico... Ele faz de um jeito. Não, o pior é que, como pelo Vampiro da... No momento, totalmente off-topic, né? Mas como o Vampiro da Dark Ages fala que os Brujás, pra mim é Brujá, foda-se, que os Brujás, eles vêm da Espanha, e como tá escrito com J-A-I-H, você deveria, pela etimologia da palavra, falar Brujá. Então, se eles vêm da Espanha, não é Brujá? Então, aqui no Dark Age eles são na Espanha, mas aí você puxa lá atrás, em Cartago, eles estavam lá também. Então, o fato é que é foda. Mas... Puta que eu pariu. Ai, Deus do céu. Mas, tá gente, bom, né? Vamos voltar pro tópico. Ok, voltando pro tópico. Então, enfrentando 10 minotauros do exército de Tapista, Tapista ou Tapistá, depende da região do reinado que você nasceu. Exato, exato. Certo. O grupo era Savage Worlds, eles já viram que é um sistema muito letal. Na hora que o centurião líder mandou eles se renderem, não houve discussão. O grupo falou e falou, olha, não vai ter jeito, a gente se rende. Nossa, sério mesmo? Sério mesmo. Sem topar uma briga? Sem topar uma briga. Porra. Eventualmente, eles acabaram fugindo e tal. Mas o fato é que o grupo chegou e falou, não dá. Assim, quem queria brigar, fugiu e se escondeu, porque o fato foi, nós não conseguimos derrotar 10 minotauros em combate aberto, não dá. É quando você é cercado no Savage World, eu tava lendo as regras, é um abuso. Uhum. Então, é um estupro. Pois é. Então o sistema passou essa impressão pra eles. Até porque o Savage World, ele não tem aquela coisa de você preparar um conflito para os seus personagens de ND, Challenge Rating, como você preferir chamar, não tem isso aí. Então, o que é até uma coisa um pouco desculpa, também não tinha isso aí. Então, o que os jogadores fizeram? Tiveram essa reação. Conversando com os jogadores depois, eles falaram, nossa, isso é interessante de Savage Worlds. Se eu estivesse jogando D&D, qualquer uma de suas encarnações, fosse Tormenta, fosse Quarta, fosse o que fosse, todos falaram, a gente teria lutado. Uhum. Porque a gente saberia que a gente poderia ter chances de vitória, os nossos personagens teriam recursos a mais para fazer para combate e tudo mais, e como eles são minotauros, e minotauros tem a ficha do monstro dos minotauros e tal, a não ser que eles fossem minotauros guerreiros de level muito alto, não sei o que, dava para ganhar. Então foi pra você ver como o sistema influencia até a maneira como os jogadores pensam. Você pode me falar, ah, mas você poderia fazer 10 minotauros que derrotam um grupo no D&D também. Poderia. Mas eu teria então que, durante o jogo, demonstrar para os jogadores que o que eles enfrentam podem vencê-los. E que eles não têm que levar um combate por ganho ou por. Existe chance de vencer apenas pela impressão inicial deles, pelas regras. Mas eu teria que passar este feeling para os meus jogadores durante o jogo, fazendo ele apanhar de coisas que eles achavam que eles poderiam apanhar e tudo mais. Do simples explicação do sistema, os jogadores já pegaram isso no Savage Worlds, sem eu precisar ensinar isso para eles. Pra você ver como... Mas é justamente o que a gente quer falar com a coisa do o sistema importa, né? Porque você deu esse exemplo, ah, eles estavam querendo, pulp, etc. Numa outra proposta de jogo, os minotauros estarão aí para serem cacetados. Exato. Para serem saco de XP, sabe? Exato. Numa porque outra visão do encounter, não é importante. Exato. Para ser uma outra visão de jogo, sabe? Eu quero jogar uma fantasia medieval e eu quero batalhar. Eu quero lutas. Eu quero luta com tudo. Sabe? Eu gosto. Eu tenho o gosto por esse lado. E por aí vai, sabe? Apareceram minotauros, eles são um random encounter, né? Encontro aleatório. A wild Minotaur has appeared. Você tá andando pelo mapinha do Final Fantasy. Pulou minotauros, não sendo nada. Mas enfim, né? É que você tá andando na floresta, quando você vai lutar com o minotauro, uma praia. É uma praia. Um minotauro gigante, você não tinha visto ele no mapa. Exato. Mas, enfim. O fato é que... Então, com isso, eu acho que a gente pode falar com certa segurança que o sistema que você escolhe para jogar influencia muito o tipo de jogo que você tem. Então, vamos falar agora um pouco de sistemas bons para determinados tipos de jogos. Certo? Legal. Vamos lá, o que você recomenda aí? Começa aí. Tá, então, vamos jogando aí temas aleatórios. A gente falou, então, fantasia medieval. Vamos começar por esse, que é o feijão com arroz, acho aí, dos jogadores, né? Exato. Então, fantasia medieval. Sei lá, o que é recomendado? Acho que começa definindo o que é em fantasia. Uma coisa é jogar uma fantasia dark, né? Um dark fantasy. Isso é uma coisa que eu ia comentar também. Posso antes de você falar? Pode, pode. Eu acho que é mais importante do que o tema, por exemplo, fantasia medieval, sci-fi, qualquer coisa assim, é o feeling, é o tipo de jogo que você quer ter. Você quer ter um jogo de intriga pessoal, de ação desenfreada, de investigação, do quê? Você pode ter, fantasia medieval é meramente um cenário. Plano de fundo, né? Plano de fundo. Muita gente, que tem muita coisa, né? Muita gente pensa que a fantasia medieval é igual a matar o dragão e pegar seu tesouro. Não, nem de longe. Nem de longe. Mas vamos supor que seja... Vamos falar de sistemas, então nesse tema eu acho que é melhor. Não exatamente fantasia medieval, mas jogos... de ação, em que os personagens, em que ação porradeira de dar combate, em que os personagens são pessoas excepcionais e que vão enfrentar desafios que outras não poderiam. Certo. Eu acho que aí você tem uma definição melhor e mais ampla. Seja isso em fantasia medieval, seja isso em sci-fi. Tá bom. E aí, sugestões? O primeiro, D&D. D&D pra... Se você estiver rolando... Se você vai puxar D&D, então eu puxo Mutantes e Malfeitores pra... Daí eu fiz. Genérico, né? Um jogo genérico, um RPG genérico. É aquela questão. O D&D... Tantos também. O D&D, ele fala, eu sou fantasia medieval, ele é fantasia medieval onde ele brilha. Mas como a gente fala de adaptações, nada em absoluto impede você adaptar D&D 4ª edição para sci-fi sem mexer nada além do nome das coisas. Ah, não, completamente, né? Dá pra fazer. Só é mudar os nomes. Em vez de você ser um clérigo que manda lá o Lance of Faith, eu não sei como é que ficou isso, Lança da Fé, sei lá, que você dá um dano radiante no alvo e o alvo fica mais fácil de acertar, você fala que você é um general da brigada espacial número tal e que você tem um rifle de phaser que tem um tracking device, que tem um dispositivo de rastreamento embutido. E quando você atira no cara com um laser que dá dano radiante, isso gera um ponto no alvo que ativa o computador de bordo dos visos dos capacetes dos outros jogadores, e eles têm, ou de um jogador específico que você escolhe para quem dá, e ele tem agora uma vantagem de combate calculada pelo computador da sua nave que dá mais dano no alvo. Interessante. Você não mudou nada, a não ser a descrição, o sistema é o mesmo. E assim como o seu kobold, por exemplo, você pode desde fazer uma adaptação do tipo, kobolds existem, eles são piratas espaciais que roubam quinquilharia de estações espaciais abandonadas, desde você pega a ficha do kobold e fala, não é um kobold, ele é um koblingon, e é uma raça alienígena que faz esse tipo de coisa. É qualquer coisa, né? O importante você saber é que ele vai ser uma raça fisicamente fraca. Sem mudar a mecânica. Então, isso eu digo que vale para D&D e vale para praticamente qualquer sistema. Mutantes é feito para você jogar super-herói? Tudo bem. Super-herói medieval, super-herói sci-fi é o mesmo super-herói. Só muda onde é que ele tá. E como você vai explicar as coisas dele. É, então a gente tá falando assim, desafios, eu sou um cara mais forte que a... Não mais forte, mas eu sou uma pessoa acima das demais. Exato. E eu enfrento os desafios de maneira melhor. E nós estamos falando então de mutantes e malfeitores. Ou seja, você é um herói. D&D, mutantes e malfeitores. Que mais? Mais alguma coisa? Sim, tem mais coisas. Então... Eu tô tentando me ater. Tem mais coisas. Eu tô tentando me ater alguma coisa aqui que tem em território nacional, assim. Não sei quantos dos nossos ouvintes o inglês é um impedimento ou não. Pode ser, mas eu vou deixar recomendações em inglês também, porque vale a pena. Ah, vale. Então você tem Mutantes, você tem D&D, você tem Savage Worlds, por exemplo. Savage Worlds, eu já acho que ele pregaria, justamente como você falou, ele teria um outro feeling para o jogo. Principalmente a coisa do pulp, né? Tudo bem, me convenceu. Então, vamos deixar o Savage Worlds fora dessa lista, então. Eu acho que o Savage Worlds seria assim, o que você quer jogar com pulp, né? O que é pulp? O que você quer jogar com pulp? Savage Worlds. pode ser. Vamos ver o que mais. Os outros encarnações do D&D, né? Os Pathfinders da vida e coisas. Não, tá contando aí o D20 em sua amplitude. Exato, o D20 em sua amplitude, que é o sistema talvez mais pensado pra fazer isso, né? O que você acha de GURPS, dependendo da pontuação? Eu acho que não funciona. Acho que não. GURPS não vai ser o sistema que você usaria pra esse tipo de coisa. Não será. Ele vai ser o sistema que eu usaria pro próximo tópico, mas eu já vou chegar lá. Eu concordo, não, eu joguei assim só pra ter uma ideia pros ouvintes. Eu também concordo que seria um sistema que não sei até que ponto ele contribuiria. Eu acho o genérico do GURPS meio controverso. Ah, ele é. O quão genérico ele é. E pessoalmente eu acho que ele roda melhor com pouca pontuação. Mas isso sou eu falando. Depois a gente vai falar de sistemas genéricos também. Uhum. Porque o Savage Worlds incluso, né? Então deixa o Savage Worlds no pacotão do sistema genérico. Do genérico, tudo bem. Exato. Ó, outros sistemas que eu acho que funcionariam bem com essa proposta de herói, que são bem diferentes. Deixa eu pensar. 3DT. 3DT estaria se você colocar. 3DT, assim, pensando numa pegada talvez até mais anime pro. Pode ser. Pro jogo, né? Se a gente tá falando de pegada anime, eu acho que tá praticamente entrando em outro tema, né? Mas tudo bem. Big Eyes Small Mouth. Já jogou? Não joguei, ouvi falar muito bem. Você jogou? Ele é muito bom pra você fazer isso. Ele dá um feeling de poder e coisa de anime, assim, bem diferente. Eu acho que você se sente no dentro de um anime, por exemplo. Já saímos pra anime, né? Desculpa. Mas então faz parte, né? Dificilmente o personagem de anime ele não vai ser um herói tradicional e tudo mais. Exato. É que já é para outros 500 da história. Exato. O bem ou mal, você tem aí o Old Dragon. Old Dragon. Nacional e tudo mais. Ele é um pouco diferente, né? Você é um herói, mas você é um feeling bem diferente. Não tá na mesma escala de poder que os outros. Mas isso eu acho que também é... um tema separado, que é a escala de poder. Você tem jogos mais pé no chão, jogos mais poderosos. O Old Dragon, por exemplo, ele é um jogo de fantasia medieval em que você é um herói, em que você vai enfrentar grandes desafios, mas em que você nunca vai enfrentar um dragão sozinho. Diferentemente do D&D terceira edição, que um mago, qualquer mago de 18º nível que vale o seu peso, mata o dragão que tá nas costas, sozinho. Boa, muito boa. Então, tem esse diferencial. Então não é porque você. E isso é uma coisa importante também, que é o feeling que você quer dar pro seu jogo. Mostrar que cada sistema tem um feeling próprio. Você quer jogar. Pensa nisso, você quer jogar fantasia medieval, em que você é um bando de aventureiros, que vocês pegam tesouros, pegam itens mágicos e matam monstros. Mas você quer fazer isso com o seu personagem tendo que se preocupar com a mula em que ele carrega os equipamentos dele, com a comida que ele come, em que se ele tomar um ferimento ele vai ficar dias e dias se recuperando numa vila ou qualquer coisa assim. Você tem sistemas que vão propiciar isso, como Old Dragon, como Pathfinder em níveis baixos, como D&D 3,5 e tudo mais. Você quer este mesmo jogo, mas os seus personagens não param de dar porrada, você dizima dungeons inteiras num respiro só e você dispara raio laser desde o level 1, você vai jogar D&D quarta edição. Você quer um negócio em que você vai para matar monstros e tudo mais, mas você tem todo um drama pessoal, uma questão de perigo, e você pode ficar louco, de você pode perder parte do corpo, de que seu personagem pode ser um barbeiro e tá de repente numa dungeon matando zumbi, joga Warhammer Fantasy. Warhammer Fantasy. Então você tem dentro dessa mesma questão de ser um herói, a questão do gênero que você quer abordar, ter sistemas que são mais propícios para lidar este gênero. O que você acha então de. Vou entrar aqui um outro gênero que eu acho que é bem. Bem jogado, a galera curte. Horror. Terror, horror. Eu acho que é um gênero muito difícil de você fazer. Dentro do RPG, né? Uma coisa complicada. Qual seria o melhor sistema para você jogar uma aventura de horror? Eu acho que o horror sempre presume que seus personagens sejam mais fracos do que o que ele está enfrentando. Não sei, o personagem está sempre em uma certa desvantagem. Acho que isso é meio que uma premissa da aventura de Horror. horror, de uma certa maneira. Eu acho que não necessariamente. É mais difícil, e não tem tanto a ver com o sistema, mas é assim que você lida com isso para fazer horror em jogos que não, não. Por exemplo, como é que você faz horror em D&D, por exemplo? Dá para fazer. Não, dá Mas. pra fazer sim, mas. Eu entendi o que você quis, mas, assim, eu entendi o que você quis dizer no. Só pra falar, né? Como é que você faz D&D, no meu horror em D&D? Na minha opinião, você deixa os personagens impotentes. Apesar de todo o seu poder, você não pode usá-lo. Entendi. Ou usá-lo não fará diferença para resolver aquela situação. Mas aí cai naquela coisa que eu fiz. Você pegou e você colocou uma situação onde você está impotente, entendeu? Eu acho que esse medo vem da impotência. Pode ser, pode ser. Então acho que é interessante assim, talvez um Porque. sistema mais mortal. Exato, porque afinal de contas. Porque o que você falou, o que você pensou pegar o D&D e colocar uma situação especial. Quem está tentando pegar um sistema que já de cara se adeque a essa proposta. Eu acho que nesse ponto você tem muitos que fazem isso. Tem o Basic Roleplaying do Cthulhu, que é muito legal, porque você toma um tiro de 12, você morreu. Você toma um tiro de pistola, você provavelmente morreu. Você toma, sei lá, você escorrega, se pá, quebrou a perna. Então, é bem letal nesse ponto. Você não, se você tentar enfrentar qualquer criatura dos mitos, você já perdeu. Você tentou, você perdeu. Sabe? E a melhor coisa que você pode esperar do jogo é que o seu personagem fique louco, ou morra, ou, quer dizer, morra A aventura de dignamente. Cthulhu, que ninguém termina louco ou morto, não foi Cthulhu. Exato, exato. E é esse o objetivo da coisa, né? Os jogadores querem Exato. que isso aconteça. Isso é importante também, né? O que você espera do jogo tem que ser diferente. Não adianta nada a pessoa falar: ah, quero jogar horror, quero jogar Cthulhu, mas eu quero jogar Cthulhu como se fosse D&D, em que eu quero ganhar, eu quero matar o monstro no final. Se você quer Quero que meu meter personagem porrada nos entretenha. monstros de Cthulhu, né? Até dá, tem jogo Não, dá. pra E isso. como dá? E como dá? Dá pra você fazer isso direto. Isso me lembra, vale a pena comentar, essa questão do sistema. Na antiga época do Cthulhu D20, eu joguei um jogo, a gente estava lá investigando e tal. Peguei o Cthulhu D20, ele tinha uma série de questões que faziam o personagem ser muito frágil. Então, era difícil você enfrentar. Você não conseguia, não dava para você enfrentar os monstrões do Cthulhu, mas não era mesmo, não dava de você enfrentar os Cthulhu no sistema da Chaosium. Sabe? Aquela coisa de você, o monstro te bate um pouquinho, você consegue correr, você não vai brigar de volta. Você até faz alguma coisinha com o monstro, mas é enquanto você foge. Não é a mesma coisa da Chaosium, né? Da Chaosium. E que foi engraçado, porque no final, ao final da campanha, foi um pouquinho longo, no final da campanha, a gente estava lá brigando com os cultistas que iam trazer o Grande Cthulhu de volta, eles foram bem sucedidos, e o Grande Cthulhu acorda lá em Rilé e começa a se levantar. E aí o que o nosso grupo fez foi que durante vários jogos a gente foi atrás de magias antigas e tudo mais para achar um método de fazer o Cthulhu voltar a dormir caso isso acontecesse. E a gente executava o ritual, a sanidade dos personagens foi pro inferno, vários morriam por fazer o ritual e tudo mais. Mas quando a gente conseguiu, a gente summonou o nosso grupo de 24º nível de D&D numa aventura paralela que a gente tinha para lutar com o Cthulhu. Muito boa. E aí a gente foi lá brigar com todo o grupo de D&D. Foi um crossover meio bizarro, mas foi interessante. Ah, deu outro feeling pro negócio. Deu feeling, exatamente, totalmente. Mas você, aproveitando isso, a campanha ela era de terror. Vocês muitas vezes tinham que fugir do Cthulhu, ó, das criaturas dos mitos e etc. Mas ela tinha, talvez até pelo sistema, não sei, uma pegada um pouco de nós estamos tentando ganhar no final, sabe? Então esse fim que acabou se resolvendo meio no combate não desagradou o que eu tô falando. De repente você fala assim, puta. Tipo assim, a ideia foi legal, mas de repente você fala, puta. Mas a gente vai batendo. Não era isso que eu queria no jogo, sabe? Não queria sair na mão com o Cthulhu. Eu queria que o Cthulhu vencesse, sei lá, eu sou pró Cthulhu. Eu acho que não desagradou porque os personagens do jogo de Call of Cthulhu todos morreram ou enlouqueceram realizando este ritual. Sei. E os personagens de D&D morreram todos pra fazer o Cthulhu voltar a dormir. Conseguiram, mas morreram todos. Entendi. Então, ficou aquela coisa, eu acho que ficou uma coisa que eu acho que era a ideia do Cthulhu D20, passava essa ideia de salvar o mundo por um fio. Certo. Era uma coisa assim do tipo, que o Eternal Darkness, que era um jogo muito bom, que ele tinha essa ideia também, que era, durante toda a história da humanidade, o mundo não foi destruído por assim, por muita sorte, porque um grupo de pessoas conseguiu impedir no último momento sacrificando tudo que tinham. Uhum. Eu acho que era um pouco isso que o Cthulhu D20 trazia. Mas falando de horror que você comentou, eu acho que o Cthulhu da Cosmic é um bom sistema. Eu acho que qualquer sistema que deixa o seu personagem excepcionalmente letal é bom. Excepcionalmente. Sim, se ele tem a facilidade de morrer, é bom. Mas eu acho que sistemas que ataquem o problema de outro lado. É interessante também, que tem mecânicas próprias para o horror, como o Don't Rest Your Head. Don't Rest Your Head. Tem aquele... Little Fears, ou... Você já jogou o Fear Itself, né? Fear Itself, não. Que você joga com... Jenga. Ah, não, você comentou, mas eu não cheguei. Né? Para os ouvintes que não conhecem, é um jogo de RPG, e você tem um... Você constrói um Jenga, não sei se os ouvintes estão familiarizados, aquela torre que você vai tirando os bloquinhos de madeira até ela cair. E conforme vai rolando o jogo, cada teste que você tira uma peça do Jenga. Então, assim, invariavelmente, em algum momento, vai cair. Quando cair, é uma falha catastrófica. E essa falha geralmente acontece quando a aventura está mais adiantada. Então, a cada teste que você vai fazendo, o perigo vai aumentando. Eu acho que isso é até físico a representação do medo aí. Você tem a torre do Jenga lá balançando. Você vai tirar o cubinho assim com cuidado. Você está com medo que a torre caia, exato. Você está com medo que a torre caia, né? E com medo que isso vai acontecer com o seu personagem. Nesse ponto, eu acho isso muito interessante para jogos de terror. Um jogo em que o jogador gasta recursos e não recupera com facilidade. Aí, ó. Daí o Rastro de Cthulhu, né, que nós jogamos. Rastro de Cthulhu, que você vai apostando seus pontos e vai perdendo, e vai perdendo. Então, no final do jogo, quando você precisa mais das suas coisas, você não tem, você gastou pra chegar até o final. Então, cada vez mais, o seu personagem está menos apto a lidar com as situações que ele está... Que é bem aquela coisa de filme de terror, né? O cara começa bem preparado e tal, e de repente, lá no final do filme, ele já não tem mais nada, ele tá todo ferrado e tem que resolver a situação na frente dele. Tem aquela coisa da estabilidade e da sanidade, não eram esses nomes? Isso. Que aí a estabilidade você vai perdendo mais facilmente, né? É uma representação do quanto seu personagem tá, não necessariamente louco, mas ele tá medo da coisa. Perfeito. E é uma maneira de você causar, aspas, dano, consequências aos seus personagens sem mexer no HP deles. Por muito tempo eu achei que mestrar horror era mestrar um jogo letal. Eu descobri que não. Qualquer mestrar fantasia medieval pode ser mestrar um jogo letal, épica, sabe? Isso é irrelevante. Não, mas mestrar horror, com certeza, é você tá lapidando os recursos dos jogadores. Exato. Seja eles. É trabalhar com perdas. Trabalhar com perdas. Seja eles os pontos de vida do seu personagem, que pode morrer a qualquer momento, seja eles a capacidade do personagem de lidar com a situação. Por isso eu acho que esses sistemas são muito bons. Então a gente tá aí com as indicações de horror, inclusive aí o Rastro de Cthulhu, né? Muitos deles que vão ser lançados, o Rastro de Cthulhu, o Don't Rest Your Head, e eu acho que eu ouvi falar do Little Fear também, vão ser lançados no Brasil pela Retropunk. Já que a gente tá falando de terror, eu vou entrar com e falando de lançamento nacional, o Shotgun Diaries. Que é outro sistema de terror muito legal. Que é um sistema de terror bem interessante. Também mexe com recursos. Que também mexe com recursos e ele tem a representação física, né, também. Você tem a coisa do relógio zumbi, uhum, que a cada 10 minutos você vai acrescentando dando uma peça e de repente o relógio vai estourar e aquela multidão de zumbi vai vindo os jogadores. Então é aquela coisa, o jogo vai passando, o mestre não estourou o relógio, você começa. Não, ó, tá aumentando, quando vier vai ficar ruim, quando vier a gente morre. E vai sentindo, né, e vai perdendo os recursos dos jogadores. Vai passando o tempo e de repente a gente já tá sem munição. A gente já tá sem comida. Eu acho que ele trabalha com isso direto no jogo. Não, sem contar aquela questão, né? Se o personagem é mordido por um zumbi, ele não vira um zumbi. Quer dizer, ele vai virar um zumbi. Mas a hora e o momento que ele vira um zumbi é totalmente a critério do mestre. Ah, isso é um sleeping agent, né? Uhum. Ele vira um sleeping agent no meio do... E aí é muito legal, né? Os outros jogadores vão fazer o quê com ele? Vão matá-lo? Vão fazer o quê? É muito interessante. E passando... Pro próximo. Eu acho que isso, talvez, é um tema que a gente vislumbrou alguma coisa aqui. Que determinados gêneros, eles têm peças principais que são úteis para gerar esse gênero. No horror, são os recursos. No épico medieval, é o quanto seu personagem pode fazer, é o quanto ele pode modificar o mundo à volta dele, talvez. Bacana, eu acho que o entendimento disso dá um passo legal para você escolher o seu sistema, né? Exato, exato. A mesma coisa. Agora vamos falar um pouquinho de sistema genérico? Vamos, boa. Porque aquela coisa, o sistema genérico, ele, a presunção dele, eu acho presunção mesmo, é de ser um sistema capaz de fazer qualquer coisa, de se jogar qualquer tipo de jogo com ele. E eu vou dizer que, que isso existe e isso é funcional. Só que ele é qualquer jogo, tipo de jogo dentro de uma determinada premissa. Por exemplo, vou jogar GURPS. Eu posso jogar fantasia medieval com GURPS? Posso. Posso jogar sci-fi? Posso. Posso jogar horror? Posso. Qualquer cenário, qualquer plano de fundo. Qualquer plano de fundo. E, inclusive com coisas específicas para cada plano de fundo. Mas o que todos eles vão ter em comum? Eles vão ser realistas. Eles não vão ser verossímeis, eles vão ser realistas. Não importa qual seja o que seja que você está jogando, o jogo será realista. Certo. Então, você acha que, assim, usando o exemplo de GURPS, será simulacionista. Simulacionista, sim, uhum, claro. Aí vem aquela coisa, né? Porra, então quer dizer que eu não vou conseguir jogar uma aventura épica em GURPS, por exemplo? Não, não é isso. Você vai. Mas a questão é que vai ser um épico muito diferente do épico D&D, por exemplo. Exato, esse é o ponto. É, a questão é essa. Você quer mestrar que tipo de épico? Você quer mestrar o épico que você teleporta no café da manhã, que você vai, faz aquilo tudo que eu te falei, e você dá tapa na cara de demônio, bate legiões infernais inteiras e bota pra tomar um café em casa? Você não vai jogar isso em GURPS. Mas eu acho que você vai ter muita dificuldade para jogar isso em GURPS. Não vai ficar legal. Mas você pode sim jogar o épico em GURPS, em que, comparado com a realidade normal, com essa simulação da realidade, o seu personagem é grandioso. Mas é um épico, eu diria que ia ser uma coisa mais, talvez, um Ben-Hur, assim, do que... É... Tudo bem, você tem poderes em GURPS, você tem até superpoderes em GURPS, mas eu sempre acho que ele vai ter uma coisa mais próxima do pé no chão do que propriamente dito o D&D, sabe? Porque você não abstrai coisas. Enquanto no D&D, o dragão dá uma baforada no seu personagem. Você toma uma baforada no peito e bate no dragão de volta. No GURPS, o dragão deu uma baforada no seu personagem. Você tá pegando fogo, sua perna direita tá inutilizada, seu braço esquerdo tá ruim. Você só foi protegido por causa do seu anel mágico, que dá redução de dano por fogo. E continua a luta. Uhum, uhum. É diferente. Esse feeling que isso dá. Sim. Enquanto no MM, o personagem tá meramente cansado. Que tomou uma baforada na cara. Ou nem isso, né? Ou nem isso. Então tem toda essa questão a ser considerada. Então acho que o sistema genérico, e tem vários deles por aí, o Garps é um, Savage Worlds é outro. Não sei se tem tão vários assim não, hein, cara. Se você pensar em outro. Então, né? Porque vem aquelas coisas. Aí volta Tem naquele 20 começo talvez, do. quando ele. Então, volta naquele começo. Ah, a gente vai usar o sistema para várias coisas diferentes. D20, se você for ver, ele tem uma característica genérica, né? Ele foi usado para várias coisas. O mutante de malfeitores, a proposta dele, tá, como ele é vendido no Brasil, é para suprir a lacuna que tinha de um sistema genérico. Verdade. Tanto é que o primeiro suplemento que eles lançaram foram justamente o. Primeiro não, né? Teve o um negócio, mas o primeiro cenário seria o Agente da Liberdade, que é justamente para tentar dar uma visão pé no chão, né? Uma coisa mais Secret Agent. Mas não sei, a coisa do é que nem eu tava te perguntando quando você jogou Savage Worlds. Eu falei, nossa, você acha que Savage Worlds funcionaria bem para uma campanha de terror realista? Você falou, não. É, tem que ser alguma coisa com um feeling pulp, né? Você tem que ter esse lado. Exato. Exato. Porque é nisso que o sistema brilha. Então não é que você não possa jogar qualquer coisa nesse sistema. Você pode jogar qualquer coisa em Savage Worlds desde que o clima seja pulp. Exato. Bom, então acho que isso pode encerrar um pouco a nossa conversa aqui sobre sistemas e tipos de sistemas. Quer indicar mais alguma coisa? Eu gostaria de Ah, fazer. mas É, eu queria falar. fala. Me fala você primeiro. Fale, fale. Não, eu só ia fazer uma indicação final. O seu é do genérico, continuando o assunto? Ou... Não, eu ia trocar, fala. Ah, tá bom. Não, eu ia fazer duas indicações, porque a gente mencionou o simulacionismo. A gente, voltando pro sistemão, né? A gente falou de simulacionistas, etc., gamistas. Eu só quero dar dois exemplos do que eu acho que são jogos narrativistas, que Nossa. contribuem de uma maneira muito interessante. Tá, eu vou dar três exemplos. Que é dois nacionais e um não. Então, nacional, eu gostaria de mencionar agora o Busca Final, como um sistema Legal. narrativista, e o Fiasco, né? Como jogos que a própria mecânica te auxilia a contar uma história. E aí vai pro feeling da coisa, como por exemplo, o Busca Final. A premissa dele é um cenário de fantasia medieval, por exemplo. Mas qual é a ideia? É, seus personagens estão numa busca, por algo importante que se perdeu ou que deve ser achado. Então tem aquela coisa, se vocês não acharem, uma merda vai acontecer. A situação está muito próxima de dar merda. Isso pode ser usado em vários cenários, né? Numa ficção científica, etc. Mas eu acho que ele tem essa coisa, até um tom meio sombrio, de você ficar assim, nossa, essa busca é meio desesperançosa. As características do jogo, inclusive uma das mais importantes, é a esperança, né? Quanto o seu personagem acredita que o objetivo ainda pode ser cumprido. Para você ter uma visão assim, Muito olha só, legal. isso é um atributo do seu personagem. Muito legal. Então, eu acho que isso ajuda a construir e dar o clima de jogo. O outro que eu queria falar também rapidinho era o Fiasco, que aí ele vai ser aquela coisa do Eu filme sabia do. que você seria Foi. convencido pelo fiasco. É, eu fui convencido. Ele tem aquele filme de aquela coisa de filme dos irmãos Coen, né? De tipo, é o assalto a banco que dá merda, que dá tudo errado. É o. Como é que é o nome do filme, caramba? É o Snatch, Porcos e Diamantes. Né? Aquela coisa, você começa, você tá numa situação de merda e você vai contar. É que nem eu tava vendo, esse jogo redefine o que é dar merda. Então, Sim. no jogo, basicamente, você vai jogar pra se dar mal com o seu personagem. O gosto tem que estar nisso. Você põe E a esse diversão, exato. jogador que não quer, o cara competitivo, ele quer se dar bem no final da aventura? A não Não ser que existe. você seja competitivo no sentido de quem é que vai causar a maior merda, né? É, o competitivo é basicamente isso. Quem vai causar a maior merda. Ah. Então, tem o terceiro? E o terceiro que eu ia falar é o Prime Time Adventures, que eu sempre estou mencionando. E que eu acho que. Eu não sei, eu acho que o Prime Time Adventures, olha só, eu vou estar me arriscando a falar uma besteira. Mas ele seria o RPG genérico dos narrativistas. Pode ser. Eu posso estar fazendo uma besteira colossal. Para quem não sabe, a proposta é você emular uma série de TV. Você consegue jogar desde, sei lá, Friends RPG, sabe? Nós somos quatro amigos num apartamento. Até qualquer outra coisa, plantão médico, etc. Então ele casa com humor, outras coisas. As mecânicas... Até Supernatural, se você quiser. Até Supernatural. As mecânicas dele, muitas vezes vão definir, assim, o quão importante o seu personagem é nesse episódio. Nessa aventura, o seu personagem é importante ou ele não é? Então acho que isso vai traz todo um feeling. Para as pessoas terem uma ideia da diversidade, na Terceira Terra foi publicado um podcast que eles fizeram a ideia do jogo é um terror sci-fi, mais ou menos. Quando eu joguei, eu mestrei Power Rangers e ficou bom. Então, tinha o clima. A ótima gente dica. Lá toda a ideia de uma série, nós somos Rangers, nós somos cinco adolescentes com garra escolhidos para salvar o mundo. E ficou muito bom. Muito justo. Última coisa que eu queria comentar é que não pude fazer no link o podcast passado também, né? Que eu falei que existe que o Dresden Files RPG era o sistema que fez o que a Watch Wolf queria fazer e não conseguiu. Porque, por fim, sistemas para jogos de manipulação, intriga social, intriga palaciana e coisa e tal. Boa. Que é um gênero muito bom. É um gênero que talvez o seriado e o livro do Game of Thrones vão jogar em... Talvez muita gente ficou animado com a ideia. Que tem muita coisa boa nisso. Nacional, eu acho que não tem nada que faça isso, que pegue esse feeling. Mas importado, você tem jogos como o Fate System, mais importante, mais, eu talvez eu diria, na encarnação dele do Dresden Files RPG, porque ele é um sistema em que ele põe a linguagem junto no sistema. Não é só matemática, ele põe linguagem. Com a mecânica dos aspectos, você, um atributo do seu personagem, por exemplo, você tem uma série de atributos do seu personagem, que em vez de você ser, eu sou forte, você tem força 5, logo eu sou forte, você escreve, eu tenho sangue de troll. Isso significa muitas coisas, desde que você é forte como um troll, até que você pode ser ferido por fraquezas de troll, por exemplo. Ele traz o negócio, o Primitive Adventures tem isso, ele fala que você adiciona um repertório. Sangue de troll já quer dizer que você tem, pode trazer um laço familiar, uma história, um envolvimento com o sobrenatural de alguma maneira. Exato. Assim como você, por exemplo, é diferente falar que você é forte e você falar que você é halterofilista. Exato. Já traz toda uma cultura junto. Por trás, né? Exato. Uma coisa é você falar que você tem inteligência no nível de um gênio, ou você falar que você é o cara mais geek do MIT. Boa. São coisas muito diferentes que vão dizer sobre o seu personagem. E a capacidade que o jogo tem de você definir um personagem extremamente complexo e cheio de ganchos de aventura, meramente pelos aspectos que você põe nele, que são a principal base da mecânica, faz toda a diferença. E por que ele é bom para sistemas de manipulação social? Por causa dos compels, que é uma mecânica do jogo, em que ele deixa um jogador, ou um mestre, ou o próprio jogador, falar, olha, pegar esses aspectos e ele ser compelido a agir de acordo com aquele aspecto. O mestre chega para ele e fala, oferece uma recompensa, que é um ponto de destino, um fate point. Fala, olha, se você tem sangue de troll, você resolver fugir desse cara que tem, sei lá, sangue de troll, não sei se foi uma... Não pode ser. Você fala, vamos supor que nesse cenário trolls tenham fraqueza a ferro frio, por exemplo. E um cara vai, não vou dizer numa luta, mas um cara num jantar social, ele oferece ao seu personagem, sabendo disso, um cálice de ferro frio para ele beber. E é um jantar social em que você tem que manter toda uma compostura ou você não vai ganhar o favor do grande lorde, por assim dizer. Boa situação. E aí o que você faz? O mestre chega pra você e fala, eu te ofereço um ponto. Se você recusa o cálice, você vai necessariamente ter que recusar o cálice, ou sair correndo, ou fazer alguma coisa pra solicitar essa recompensa. E logo você vai se prejudicar, porque você vai ser visto como um cara, um bárbaro, como alguém que não merece o favor desse nobre. Uhum. E aí o cara pode aceitar essa recompensa e agir nesse sangue de troll dele. Ou o jogador pode pegar esses pontos que ele tem lá, uma quantidade deles, e pagar o mestre. Falar, não, eu vou meu personagem, ele engole fundo, pega a taça, os dedos dele começam a queimar, mas ele não parece demonstrador e bebe. E põe do lado. E você gasta pontos pra fazer isso. E isso vai ter consequências pro seu personagem. Exato, isso vai ter consequências pro seu personagem. Não foi impune. Muito bem. Ou seja, com esse sistema, Você consegue simular manipulação social de uma maneira que o personagem não tem escolha se não agir de acordo com a sua natureza. Você falou de Game of Thrones, o Fate tem uma encarnação que é o House of the Blood. Eu ia falar dele agora. E na minha opinião, a melhor encarnação do Fate System, a melhor, a suprema, para você fazer jogos de manipulação social é o House of the Blood do John Wick. John Wick, o mesmo criador de Shotgun Diaries, etc. Um cara que manja. Um cara que manja. E nesse jogo, a ideia é que você é um nobre, você tem inclusive terras que você tem que administrar e tudo mais, e você tem uma série de aspectos e de vícios, e as pessoas usam isso contra você. Então, se o seu nobre ele tem lá a desvantagem que ele é taradão, ele é lusty, ele gosta da luxúria e coisa assim, e você for posto numa situação em que o seu personagem seria seduzido, você será seduzido. É muito difícil você não ser. Porque o outro jogador que está fazendo intriga contra você, ou o mestre que está fazendo intriga contra você, pode compelir essa sua característica. Então, se ele bolar lá um jeito que você vai dormir com uma cortesã que vai tentar descobrir todas as informações do seu plano para invadir o feudo rival, e você não tiver como pagar os set points, ou não quiser pagar os set points, você vai contar. E a intriga está feita. Então é muito interessante você jogar com isso, você tentar descobrir quais são as fraquezas do seu adversário nesse aspecto. Então, para manipulação e intriga social, eu acho que é o sistema que brilha, é o House of the Blooded. E num outro aspecto, um pouco diferente, tem o próprio RPG do Game of Thrones, que ele dá uma pegada mais light nesse aspecto, mas ele também é muito bom nessa parte de intriga palaciana e de casas nobres, aliança entre casas nobres. O seu personagem tem um esquema que você rola melhor os seus dados de acordo com as alianças que o seu personagem tem, por exemplo. Interessante, interessante. Então, é bem bacana isso no sistema do Game of Thrones. Então, ficam essas sugestões aí para os temas de intriga social, para quem quiser. Eu mesmo estou trabalhando numa adaptação de Vampiro à Máscara para House of the Blooded. Ah, que legal. Achei que você estava usando o Dresden. Eu estou para os poderes. Mas, ah, tá. Tipo, para o personagem em si, eu estou usando o Dresden. Mas para muitas outras coisas, eu estou fazendo uma mistura do House com o Dresden. Mas como eu vou fazer uma aventura de anciões, a ideia que eu estou pensando em fazer é o seguinte: todos os vampiros vão ser vampiros anciões, já com prole, com todo um território, e os feudos vão ser as cidades que cada um desses vampiros anciões controlam, e vai rolar uma intriga política ferrenha, porque morreu um Justicar, e quem vai ser o próximo Justicar? Quando você jogar, né, se for pra frente, etc., depois a gente com certeza vai falar um pouco sobre isso, né? Vamos ver na prática aí como é que funciona. Rola, se é que vai dar, né? Mas vamos lá. Eu fiquei empolgado. É uma boa perspectiva, assim, nunca tinha pensado. É, foi uma ideia que eu tive, vamos ver o que rola, né? Uma boa ideia. Bom, então com isso ficamos por aqui com as nossas indicações de sistema. Espero que tenha sido útil para jogadores. Se vocês tiverem algum sistema que vocês querem que a gente fale, mas eu queria mestrar um jogo de... A gente vai fazer isso mais pra frente quando a gente vai ter temas específicos, por exemplo. Aqui foi justamente para depois que a gente estivesse falando de cada tema, a gente não precisar voltar, pô, simulacionista, gameista, o que você quer, como é que é o cenário, lá. Aqui a gente já tá dando o arroz e feijão de como nós pensamos. Exato, muito bom. Nos próximos episódios, isso aqui é a base da discussão. Muito bom. Então, por exemplo, a gente vai ter um episódio mais pra frente, já contando, né? Que vai ser sobre apocalipse zumbi. A gente vai falar de como fazer um apocalipse zumbi legal, desde em D&D até em Cthulhu. E vai abordagem diferente que vai ter, e como vai ser o fim diferente que cada jogo vai ter, esse tipo de coisa. Só vocês terem uma noção de pra que serve esse episódio e as nossas dicas, né? Beleza. E agora o momento que todos estavam aguardando, que os ouvintes estavam ouvindo até agora só pra isso: a Cúpula do Trovão. Cúpula do Trovão. Esse é o momento que separa os homens dos garotos. Esse é o momento que separa as menininhas das moças. Sei lá. Não deu certo. Mas parou. Enfim. Parou, parou. A cúpula do trovão. A cúpula do trovão. Esse é o momento que. Eu já pensei uma boa, hein? Esse é o momento que separa os saiyajins dos sussurudins. Puta que eu pariu. Foi fundo agora. Mas aí, cúpula do trovão. É, da última vez eu comecei. Você quer começar dessa vez? Pode ser. Você quer que eu comece? Hã? Ou você quer que eu comece? Eu já escolhi minha frase, minha parte e tal. Ah, começa com uma frase. Começa você, que eu tô com uma ideia aqui, mas eu começo você. Tá bom, então. Então eu vou começar. Seu tema é uma frase e essa frase é: quem matou Odete Reutemann? Muito bom, hein? Oh. Muito bom. Vamos lá. Quem matou Odete Reutemann? Valendo! Umba, umba, umba, ei! Muito bem, pensei no tema já. Vou fazer. Ah, manda ver. O óbvio seria uma aventura de investigação qualquer, com um tema em que alguém morreu e tudo mais. Mas, eu esperava que você não entrasse nisso. Então, mas por que nós temos que ser o óbvio, não é verdade? Por que nós temos que ir para o óbvio? Então, o que eu faria com o tema Quem Matou Odete Reutemann? Seria, na verdade, uma aventura de investigação, é fato, mas de investigação um pouco diferente. O fato é, alguém cometeu um crime de uma maneira igualzinha à pessoa que cometeu, ou muito próxima à pessoa que cometeu o crime que matou Odete Reutemann na novela. Boa. Então, o fato é que, para resolver este mistério, os jogadores teriam que fazer uma pesquisa, isso seria qualquer jogo de fantasia, de investigação ou qualquer coisa assim moderno, os jogadores teriam que fazer uma pesquisa com o tema da novela, então pegar a novela, ver o que falou sobre essa novela, em que houve a famosíssima morte de Odete Reutemann, para reconstituir os passos desse assassino que mataria as pessoas de acordo com temas de novela. Muito boa. Sendo que o Odete Reutemann seria apenas o primeiro. Eventualmente este assassino começaria a matar as pessoas como em outras novelas famosas. Quando ele chegava na próxima vítima, virava uma chacina. Né, por aí. Mas, e aí, pra dar a chave de ouro, porque tem que ser criativo, no final, quando os jogadores estivessem muito próximos, eles descobririam que tudo isso era parte dos mitos de Cthulhu, em que cada uma dessas novelas, quando ela foi ao ar, um dos diretores e jogadores descobririam isso, era um cultista de Cthulhu, e que haveriam mensagens, partes de um ritual colocadas nessa novela, que uma pessoa conseguiu sacar essa ideia e começou a reconstituir da maneira ritualística os assassinatos feitos na novela para que voltasse um dos grandes antigos. Olha só que interessante, se você no Brasil precisasse transmitir uma mensagem para atingir a massa, para dominação mental, para, sei lá, fazer as pessoas pensarem em alguma coisa, isso é parte de um ritual, através da novela, cara, seria um feito. Exato, feito. Exato. Então, esta foi a minha ideia para a cúpula do trovão. Porra, excelente ideia, eu vou falar mais, foi muito parecido com a minha ideia. Sério, o que você tinha pensado originalmente? Quase isso, cara, só não tinha incluído a parte de Cthulhu. Eu tinha pensado num assassino que copiasse mortes de novelas. E aí os jogadores, e aí é aquela coisa, né, um desafio não pros personagens, mas pros jogadores. E os caras tendo que correr atrás e pesquisar e saber coisas de novelas. Você joga com a Wikipedia aberta. Ok, ok. Então, minha vez, eu não vou jogar pra você uma frase dessa vez, eu vou jogar uma situação. Opa, fala. Aí você escolhe se você seria um jogador ou um mestre nessa situação. Olha, o que você faria com essa situação sendo um mestre, na verdade, jogador não. Tá. Mas o fato é que um grupo de pessoas que não se conhece, que não tem contato, que não tem contato prévio, não tem contato pregresso, acorda, está numa sala do que parece um castelo medieval. Todos estão vestidos com roupas brancas simples, de maneira que você não consegue, a princípio, saber a época de que, ou do que são feitas essas roupas. Elas estão trancadas nessa sala e de tempos em tempos alguém entrega comida. E só? Só. E você tirou isso do Mystery of Places? Não. Não tinha uma parte assim que era no Lugares Misteriosos? tem uma coisa parecida com isso, mas parecida, eu tirei isso de um jogo que eu mestrei, cara. Ah, é? Mas e aí, o que, que você faria com essa situação? Como é que você desenvolveria? A situação é apenas isso. Desculpa, você falou que as pessoas, elas, é só que elas não conhecem, mas que elas têm memórias, você não mencionou. Não mencionei, você que sabe. Não mencionou, se elas sabem quem elas são, sim ou não. É. Puta, aí ficou legal, hein? De tempos em tempos, as pessoas entregam comida pra elas. Isso. Deixa eu pensar. Cara, esse é um tema muito amplo. Você pode fazer um zilhão de coisas. A mente está fervendo. Essa é a ideia. A mente está fervendo aqui. Mas deixa eu pensar uma boa. Uma que eu... Eu tenho uma que eu já usei e foi parecida. Mas não. Deixa eu ver. Ah, deu um cheque na Cúpula do Trovão aqui. Deu um cheque na Cúpula do Trovão. Porque eu tô com duas ideias, mas uma delas eu já usei. Eu vou pra outra, então. Okay. Como eu conduziria? Eu, assim, eu tô pensando no mestre, eu jogo as pessoas nessa aventura. Uhum. Primeiro, que eu não só eu colocaria coisas nas comidas, na comida que é entregue. Então, cada vez que a comida chega, ela estaria acompanhada com algum objeto. Em cima disso, a gente ia construindo flashbacks pra fazer a história dessas pessoas. Mas, no final das coisas, das contas, o que eu queria mesmo é que essas pessoas estivessem presas numa realidade virtual. Eu queria que isso fosse um jogo à la Matrix. Eu queria que essas pessoas, de alguma forma, pode ser até mim no cenário de Matrix, mas que essas pessoas estivessem presas numa espécie de simulação e isso estivesse lendo a reação dele. Talvez as máquinas aprendendo com os humanos, sabe? Como os humanos se comportam numa situação de privação, assim. Quanto tempo demora para os humanos se matarem? Porque, eventualmente, esses caras iam sair na porrada um com o outro. Eu também pensei em Jogos Mortais 2, por exemplo. Sabe? Você tem ligações com o outro e, de repente, você precisa de um objeto que está com a outra pessoa e começa aquela intriga. Também estaria muito legal pra você fazer uma situação tipo o Cubo. Já viu aquele filme Cubo? Já vi, muito bom. Simplesmente vocês estão, não é explicado nada. Mas como você não falou nada deles saírem dessa sala ou não, eu penso nisso. Um experimento dos computadores, uma coisa lá Matrix, a máquina aprendendo com o homem. Na verdade, essas pessoas estão em algum lugar com um plug na cabeça sendo alimentado por tubos. E é isso, você tá numa prisão na sua mente. Ah, interessante, muito interessante. Gostei. Não foi, eu acho que não foi a ideia que você pensou. Ah, não, nem de perto. Mas... O que você pensou, só pra saber? Originalmente? Tem um livro do Sartre, cara, muito bom, que foi o que me deu a ideia pra isso, a primeira vez que eu usei esse parecido, que é onde ele fala a famosíssima frase do inferno são os outros, né? Inferno são os outros. E... que é uma situação um pouco parecida. E a ideia seria, que eu desenvolvi, seria mais ou menos o seguinte. Cada vez, as pessoas iam receber a comida, iam conversar, iam se conhecer, alguns iam querer fugir, coisa e tal. Pouco a pouco, a quantidade de comida que é entregue é diminuindo. Uhum. Até que, eventualmente, não teria comida para todos. Agora isso aí veio de lugares misteriosos. Não. Não é também de lá? Não. De lá não tem uma situação exatamente igual a essa? Não, cara. Eu acho que eu guardei. Não é a primeira vez que você me fala isso, mas eu acho que na conversa a gente tinha começado falando de lugares misteriosos. Lugares misteriosos tem um que é assim: é uma galera que você tá andando na rua, do nada você se vê numa sala branca com outras pessoas e volta. E cada vez que você vai pra essa sala branca, você fica mais tempo. Fica mais tempo. É porque eu acho que a gente começou com a discussão com isso e depois você entrou com esse exemplo. Pode ser, pode ser. Uhum. Mas enfim, e aí a comida seria diminuindo até um ponto que não haveria comida para todos. E como as pessoas iriam reagir a isso, sabe? Uhum. Exato. E as pessoas tentando discutir, tentando ver como é que saíam, como é que não saíam e tudo mais, isso, comida. E aí o ponto da coisa é se tornar comida. Eu ia comentar, e isso é uma coisa que eu ia fazer, todas as vezes que a pessoa entrega comida, abriria uma portinhola na porta, né? Uhum. Seria entregue e eles iam ouvir o som da comida trancando, da porta sendo trancada depois. Uhum. Quando a comida ficasse escassa, eu imagino que o grupo ia começar a discutir para ver o que ia acontecer, o que os personagens iam fazer e tudo mais. E eu não iria descrever essa parte da porta ficando fechada, sendo trancada. O primeiro jogador que tentasse abrir a porta conseguiria. Nossa. A questão é, agora que eles foram colocados nessa situação de estar com fome, lutando pela comida, e tendo que se degladiar para ver o que eles conseguiriam, pensariam eles em nisso ou eles iriam primeiro predar a si mesmos antes de sair? Seria um jogo de mais terror, né? Sei, sei, sei. Mas Esse tá por com um que. jogo psicológico legal. Exato. Mas o primeiro jogador que tivesse a ideia de ignorar eles e tentar sair, conseguiria. Interessante, Eu acho que interessante. daria uma história bacana. Então, esta foi a cúpula do Trovão. Isso te lembra um pouco uma coisa que eu vi no Fallout New Vegas hoje, cara. Ah, é? Eu jogando, tem uma parte que você entra num vault antigo. E você descobre lá, você acha relatos, né, que tinha um computador, uma inteligência artificial nesse vault, e que ele mantinha as pessoas vivas, só que ele demandava um sacrifício. De X em X tempo, alguma pessoa do vault tinha que ir e ser morta pelo computador para que o computador continuasse tomando conta do vault. Nossa. E continuasse mantendo as máquinas que mantinham o ar ligado, as máquinas que faziam a comida ser produzida e coisa e tal. O computador nunca deu uma explicação para isso. E por gerações e gerações, essas pessoas fizeram isso, fizeram isso, fizeram isso. Até que o Vault começou a aumentar o número de pessoas que ele exigia para sacrifício. Eventualmente ficaram 5 pessoas vivas no Vault. Depois de mais de 50 anos. E essas 5 pessoas, um velhaco da primeira geração, tal, era bem variado. As 5 pessoas chegaram e falaram: "Isso não é mais admissível. Nós preferimos morrer os 5 do que um de nós ser sacrificado por você. Faça o que você quiser, computador." Ao computador: "Muito bem, este foi o fim do experimento. Vocês demonstraram até onde vai a vontade humana por sobreviver, até onde vai a compaixão humana. Abre a porta, vocês estão livres para sair." Nossa senhora! Puta que pariu! Achei genial quando eu vi isso no jogo, cara. Excelente, muito bom, muito bom. Mas enfim, esse foi o nosso Escudo do Mestre, segunda edição. Eu espero que vocês tenham gostado das nossas dicas de sistema, dicas de mestre, da ótima e sempre genial, brilhante ideia, melhor que já teve no, na podcast, na podesfera brasileira, a cúpula do Trovão. A cúpula do trovão. Então, até o nosso próximo episódio. E porque lembrem-se, podem até existir podcasts piores. Mas só o escudo do mestre tem cultistas de Cthulhu infiltrados na Globo.